É, se evoluir, né? E não, no caso não evoluiu, porque o Red Garden só existe dois no jogo inteiro. O cara que pegou esses dias, ofereceu pra ele 15 reais na vida dela. Não quis. Sério? Eu vendia do outro. Cara, você é o principal do cara, não. Mano, eu vendia. Porra! Eu abri um leilão no eBay. Tu não ganha a sua casa lá ali? Sim. Foi lá? Mano, não vale. É igual o Magic. Magic, você pega uma carta cara, hoje em dia eu vendo. Ah, hoje em dia eu também vendo. Mas daqui a assim, dois anos, você não tem dois e compra de volta por um quarto do preço. Foi barato, né? Ganhas com isso. Tipo, você faz doação. Queria achar uma Black Lotus. A gente dá um mês de conta vida. Black Lotus, eu vou falar. A gente só deu uma ou outra. Nossa, eu vendo por metade do preço ainda. Não, metade não. Não tem como comprar uma mochila, colocando elas mochila. Quem vai ter um louco querendo comprar? Eu vou pro Júlio. E os olhos? O Júlio ia comprar por um quarto ali pro louco. Né? Peraí, eu perdi a foto. Tem que começar por 4, não sei. 2, 4, 6. Você sabe onde a gente tá, né, amor? 10, 12, 14, 16, 18. Mãe. Sim, eu sei onde vocês estão. Onde a gente tá? No inferno, morde. A gente acabou de deixar o anelzinho no trono. A Anne descongelou, vocês foram roubar a Anne. E aí ele ia falar alguma coisa. Se você chance, você corre e negócio de se matar. Mas eu tento agrar. Eu tentei agrar porque eu vou sair e não consegui, mano. Ah, mas é difícil aparecer, né, mano? Não, mas às vezes eu tô lá, mato, tipo, aparelho, ó, pegamos uns pai matando. Matando uns Odish, às vezes eu mato Odish e de repente nasce um Odish Shine. Não, mas você vai saber a cor dele. Não, sim, parece roxinha a cor. Aham. Uhum. Mano. Mas eu tentei agrar, não agrava. Tentei dar alvo nele, target nele, não ia. Porque por causa do meu level baixo. Ah, não, isso aí é quando você tá bloqueando o respawn de ficar roxo, mano. O nome de que roxo você não consegue. É quando você bloqueia o respawn, acontece isso. Dá uma ajuda aí, cara. Dá uma ajuda aí pra mim. Peguem seus lápis, seus dados. Oi? Mas porque eu tenho bastante. Não, porque às vezes você tá andando pelo aquele local ali. Isso. É porque você ou você mesmo matou e tá andando pelo mesmo lugar e você atrapalha. Ele nasceu de novo, entendeu? Ah. Aí por isso que acontece isso. Tudo meu? Uhum. Obrigado. 2, 3, 4. Esta é a extensão dos salões de prata de gordinho. Boa noite. Ele é gordinho mesmo. Deixa eu ver aí. Eu vou pegar uma pedra do Guma, mas é foda, hein? Mano, como você tá fora de pegar? Ah, mas eu tô. Mas aquelas Pokéball que eu tirei é pra você pegar Pokémon lá no quarto. Tá. Se pegar o Ipimbé, essas bagulhinhas, joga. Se pegar o Ipimbé, Great Boss. Deixa eu te pegar o. É, se pegar o Great Boss. Imagina. Mas agora vou começar a malhadinha pra comprar um outro vídeo. Comprar não, no outro começo só assim. Tem uma escada, meu gato. Aí. Acredito. Eu só esqueci de fazer aprender mais um pouco do jogo. É, depende do referencial. Os lootzinhos, mas os lootzinhos aí, mano. Puxa sua moto um pouquinho mais pra trás. Demorou. Acho que eu brinco com o João. Quando eles estavam passando o maratona do Senhor dos Anéis. Star Wars, do Space. Senhor dos Anéis. De tanto que a filha da puta fala de Senhor dos Anéis, eu fiquei com essa porra na cabeça, né? Ela ficava, amor, esse filme é o quê? Senhor dos Anéis? Ele fica puto, fala propósito. Ele fala Senhor dos Anéis. Star Wars, mano. Isso é meia? Eu preciso do número do seu documento. Do RG? É. Okay. Do carteirinho escolar. Ah, tá do RA. É. 15, 11, 22, 23. Ok. Muito bom, Ariel. Eu só subi na gravação. Você está depois. Sabendo direitinho. Depois sai na gravação. Ok. Você quer 15, 103, 37, 31. Você vai também? É, não sei. Lance é o seguinte. Dia 18, sexta-feira, às 9h30 da noite, eu estarei em Ribeirão Preto, assistindo Star Wars, episódio 7. Nós estaremos, episódio 7. Dia 18, o Despertar da Força. 18 é sexta-feira. Eu duvido quem vai encontrar o Mickey. Em 3D no IMAX. Quem quiser ir. Poxa, faz um bem lá. Foda-se, Senhor dos Anéis! Os outros. Quem é que é? Afiado, eu não preciso estripar alguém. João. Porque eu também não assisti. então dois aparatos bem afiados. Mais alguém? O cara acha que era eu obrigado a assistir Star Wars. Não, cara. Não. Fala aqui. O cara acha você isso. Você esquece de falar nerd, jogar RPG ou teve Star Wars? O Rude. Esse cara é o Rude. Não, eu gosto de Star Wars, porque ele é tão pique, né? Também eu sou um filme, né? Eu gosto de Star Wars, principalmente daquele lá que faz assim. Nossa. Não, mas de verdade, né? A gente sofre, é Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas. A gente, tipo, ai meu Deus, uma é a continuação do outro, aí mudou todos os personagens. Nova temporada. É no espaço. É depois os caras fizeram um remake, né? Aquele Tropas Estelares. Assim, Rafa, pensou de vermelho que tá morrendo, Star Trek? Tem coisas acontecendo sem explicação nenhuma? É, porque no Star Wars só morre os caras de branco. Você viu a explicação por que eles sempre erram? Só morre os mil. No Star Wars só morre os mil. Você viu a explicação por que eles sempre erram? Eu vi. Capacete assim. Olha o capacete. Olha pela testa. É impossível ver aquela porra. Os caras tudo Jedi, tudo pela força. Ah, tem alguém aqui. Os caras. Por que, que uma nave nunca bate na outra? Às vezes bate. Não, os caras estão andando na cidade e ninguém bate. Ah, tá, na cidade de força. Eles respeitam a sinalização. Você não usou assim os Stormtroopers? Os caras são foda de percepção. O cara pilota aquela TIE Fighter sem enxergar o que tem dos lados. Por que será que eles perderam a guerra? Por que será? Porque não usaram o poder do Rugal. Não usaram o poder do Rugal. Não usaram o quê? O poder do Rugal. Apelão pra caralho. Bom, onde vocês estão? Ali. Exato. Vocês não viram esse vídeo? Eu não vi. Eu não vi ainda. Mas eu tenho um mau pressentimento de que eu vou vê-lo nas próximas horas. É o bêbado falando, né? É o moleque. Bom, recapitulando o que aconteceu na última sessão. Vocês estavam no andar da mina e da forja, cercados de golems de carne e de pedra. De preda. Tá? Quando você detectou que havia almas dentro dos golems, dos bonecos de neve, ou seja, eles eram as pessoas que tinham sido atacadas pelo fogo sombrio. Tá? Vocês tentaram de toda forma não derrotá-los, não matá-los, né? O Theon até conseguiu fazer com que um deles adquirisse consciência e se lembrasse da sua vida passada. E ele desmanchou logo em seguida, porque não aguentou a carga neural. Você matou ele? Ele matou ele diretamente, tá? Ele se matou. E aí vocês foram pro andar de baixo, onde os golems e os orcs remanescentes, e os hobgoblins remanescentes, estavam matando os escravos. Tá? Combateram ali, se feriram, muita gente morreu, teve gente que foi atirada na lava. O Griel acabou caindo, vítima dos bonecos de neve. E aí o Atof foi ajudá-lo. Atof foi ajudá-lo pra salvar ele. E aí o Theon, preocupado, desesperado, aí ele apelou. Invocou o poder do maior dos deuses. Não vem com o maior dos deuses. Invocou o poder do mais poderoso, mais legal, mais da hora dos deuses. Depois o senhor chupa as bolas. Cara, o primeiro cara que tem toque da história, né? É verdade. Você pega isso aqui, põe assim, ele vai lá e vira. Não é Miguel isso aí, né? Certeza que... Quem foi que criou Com o Panteão? Foi o... Hã? Foi o Kassara? Foi todos eles juntos. Foram os três. Mas a ideia, tipo, cada um... O Calmir é a criação do Kassara, certeza. É. Então, o Kassara é de top. O Saladino criou... Kassara. Geralmente, quando você cria alguma coisa, não. Você coloca sua própria personalidade, tá ligado? É. O Saladino criou os As. Os As foi do Saladino. Você tá querendo dizer que eu ando por aí fazendo... Bom, Calmir apareceu, salvou o dia, fez todo o serviço pra vocês. Eu acho que vou descontar a XP de vocês. Não, eu vou empregado. Eu não sou mais nível, não. Ah, aquele, eu chamei ele, então Só você ganha XP. Não, só você perde isso, porque você apelou pra ele. Não, aparecendo com a Mir foi muito boa. Salvou todo mundo da morte, curou todo mundo. Eu pensei que jamais ele ia conseguir fazer uma coisa. Agora você tem um respaldo disso aí, velho. Se tornar mais comum, pelo que eu prevejo no futuro. É, quanto maior o nível, mais chance. Exato. Você precisa chamar o cara puxa. Ou no nível 20, ah, que pena, Camer, vem cá. É automático. Ô, parça, vamos tomar um chá. Cuida-se aí. Eu achei muito massa isso. Bom, Camer apareceu, salvou todo mundo, não deixou ninguém morrer naquele dia. Naquele andar no de cima, né? E falou que vocês teriam que se virar com o que tava no andar de baixo. Porque o andar de baixo ia ser um aprendizado pra vocês. Imagina, no reinado inteiro morrendo. Foi da hora. É verdade, não é justo que as pessoas que morreram. O quê? Falando todo mundo. Imagina, lá nos 15 vergonhos. Vocês sabem o que aconteceu do outro lado do mundo? Não sabem, então baixa a bola. Se nessa mina não aconteceu, né? Essa mina, quem tava longe, já falhou. Já era. Seus elfos não veneravam o caminho? Eles não morreram. É que tinha muita interferência, muitos infiéis invejosos aqui ao redor do Palmeiras. É, aí pessoas que rezam pra Tenebra. aí ferrou. Eu tava tentando ajudar. Aí não vai, aí já era. Já me está. Se pegando. Eles se pegam também. É, eles se pegam também. Aí, ó, só. Palmeir se pega com todo mundo, Tenebra se pega com todo mundo. É uma putaria. Mano, os deuses se pegam com todo mundo. Bom, pegações à parte. O que mais você tem que fazer? E Calmir já catar beluga. Calmir já catar beluga. E Tenebra já catou Ragnar. A Afrodite nasceu do esperma de. Era só Gretchen, né? Era só Gretchen. Nasceu da noite. Seu padrinho foi Mega Loki. Boa, boa. Vou XP pra lá já. Tá ficando escuro. Tá bom, nasceu do esperma de possível. Algum recado importante que o Comer deu pra vocês? Por quê? Você não sabia? Já faz muito tempo. É verdade, já foram é assim, 3 semanas, 2 semanas aí. Então depois eu passo. Você posta no grupo. Depois eu posto, depois da espuma do mar. Pergunta algum pro servo dele. Algum recado importante que o Comer passou pra vocês? Olha o servo dele, é o servo de Comer. Olha o servo de Comer. Foram só conselhos pessoais. Ô, serve, Calmir. Sim. Conselhos pessoais, individuais pra cada jogador. Cada personagem. Ô, serve de Tenebra, agora ele olha. Mas, aí, ó, que pode ser levado pra cada pessoal? É. Algum conselho importante que o Calmir passou? Não seja ganancioso. E fiquem juntos. Seja bom. Busque conhecimento. É. O mundo vai chegar até aqui. Seja bom, não brigue com os amiguinhos. Para ser humilde, assim. É. Né? E não, claro, de Calmir. E não deixar a arrogância subir a nossa cabeça. Isso, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Que foi o que causou a ruína do gordinho. Exato. Né? Ele vai ser a ruína do. Bom, então vocês cataram o corpo do gordinho, levaram até o trono, colocaram gordinho, ele no trono. Não gordinho, né? Que preconceito, gordinho, só porque ele é anão. levaram o corpo do gordinho até o trono dele, colocaram no trono e deu tal qual o Calmir disse, o gelo finalmente se desfez. O corpo daquela bambeada assim pra trás. E aí a Toph esticou a mão pra pegar a chave. O lar tá pendurado. A Ciere foi com a mão no martelo. E aí a mão do gordinho segurou a mão da Toph. Só que ela é uma mão fantasmagórica, espectral. Eu tive um infarto. Eu não, os olhos do meu coração sente. Mas você sentiu negócio um gelado. Toque gélido em seu pulso. Não sou eu. Não passa nem Wi-Fi. Passa nem o Wi-Fi agora. Vou trocar o tema musical por algo mais propício. Mais profano, uma música romântica. Achei que você ia colocar. De novo! Como que é? Não. Necessário. Já tá gravado. Aquela mão gélida. Você sente o toque assim, Toph. Mas não é algo que pressiona a sua mão. É algo que toca assim por cima como se fosse um manto. Um lenço gelado, úmido, sendo jogado assim por cima do seu braço. Você sente isso. E ele não fica só por cima. Ele meio que atravessa, penetra um pouco na sua carne também. Tá? que engravidou de gordinho. Vocês olham. Vocês olham e vocês veem. Tá o corpo do anão, né? Largado assim no trono. Ainda pálido por causa do gelo. Tá? E vocês olham para frente do corpo do anão, projetado, tá o espírito dele segurando a mão da Toph. A sua se pegou o martelo. É, eu peguei o martelo, demorou. Segurando a mão da Toph. Vai pegar o martelo mesmo? Claro que não, vou dar uma migué ali, vou dar uma joelhada pra mão na perna dele, assim. Ele segura a mão da Toph, ele olha pra ela. É, isso aí não é seu ainda não. Ele fala desse jeito. Fala. Que bosta. Que bosta, mano. Isso aí não é. Eu só sou. Que merda, mano. Mas quem disse que isso aqui é meu? Nunca foi meu, nunca vai ser. Mas pode ser, se você quiser. Não, eu não quero, eu só quero devolver isso aqui a quem pertence. Eu quero. Os verdadeiros donos da mina. É só isso que a gente quer. É, ela não. Ela tem uma carinha de quem quer mais. Quero tesouros pra derrotar a bruxa. Derrotar a bruxa? Sei. Ele coça a barba dele assim. Quer tesouros pra você? Claro que não. O que você é? Como assim? Você não é anã. É um de vocês aqui, é anão, aliás. Ele olha assim, aquela estreitada nos olhos assim. Ele faz assim, né? Dá aquela franzida assim no senho dele. Aí os calombinhos assim ficam mais protuberantes ainda. Eu assim. Parece, que ele, parece que ele tem dois galos assim, um de cada lado da cabeça. Você sabe o que eu sou? Eu tenho chifres agora, espetuda rara. É. Parece que a gente é meio parente, meio primo, né? É, uma coisa assim. Ixi, então. Senhor, você tem memórias antes de você morrer e depois de você morrer? Faz que eu estou tendo uma de elefante. Como assim? Eu morri? Sim. Olha, tá atrás. Ele pega ele assim. Ai, caramba, eu morri mesmo. Quando ele faz assim, vocês veem uns perdigoto pulando assim na boca dele. Quem é perdigoto? Uns cuspe. Quem tá na frente? A Toph e a Cieira. Dois passinhos pro lado. Não, desvio. Não vai caindo assim perto da Toph, ó. E vai caindo no chão. E vocês veem uma melequinha pingando assim no chão. Tá? Ectoplasma. Nossa, vou pegar um vidrinho. É claro que eu sabia disso. Eu tô morto faz uns 40 anos. Ou mais, ou menos. Eu já não sei, já perdi a conta. Mas... Por que ela ficou congelado por aí? É, aquela desgraçada daquela traidora. Veio como, aqui. Como se... ela entrou? Eu sei lá, os meus soldados eles devem ter deixado ela entrar. Afinal de contas, ela se fez passar por uma de nós. E uma de vocês bonita, né? Ela tinha os seus dons. Se é que você me entende. Não. Mas o que ela queria aqui? Aqui. O que todos queriam aqui? Tesouros? Meus tesouros. Ela não tem cara que gosta de tesouros. Você sabia que ela era, né? Como não? Aquela desgraça era uma dragoa. Claro que ela gosta de tesouros. Dragoa? Você tá achando que era... Não, não, não, não. Foi Invernal que congelou. Tá, mas não foi por causa do bicho? Não. Não, a dragoa veio antes. Que veio primeiro, a dragoa? A dragoa. A galinha pintadinha. A galinha. Ô, Jackson, faz. Não, não. Que adianta a galinha pintadinha pra gente derrotar. Começa a ver que o irmãozinho ouve essa porra quando eu vou pra lá, não tira essas porra da cabeça. Ok, esquece a galinha pintadinha. Voltando com o anão. Então, quem são vocês, afinal? Sou Lisbeth. Sou serva de Valcária. Serva de Valcária. Valcária existe mesmo? Sim, sou como uma filha pra ela. É, eu falei com alguns humanos por aí que diziam que eram servos de Valcária, mas os caras não tinham poder nenhum. Pareciam loucos. Chegou mais perdigoto. Esse cara gostou demais, eu adorei ele. Não, não temos poderes, sim. Bom. Mava! Me mostre! Não, eu que sou forte. Ele olha assim seus braços. É forte mesmo. Pergunta onde é a sala 23. É que dela. Onde é a sala 23? Acredite em mim. Ela existe. É, eu vou descobrir isso em breve. É, já que. Ou não. Eu tô morto. É, bom, já que estamos falando de deuses. Calmir sabe da estátua que vocês fizeram junto com o Tenebra? Claro que sabe. escutar quer dizer que é claro que ele sabe. Mas isso foi aprovado por ele? Claro que foi. Eu nunca dei minhas costas pra ele. Só achei que as coisas... nós, anões, estávamos incompletos. Abandonando uma faceta nossa. Nós somos criaturas do subterrâneo. Criaturas da noite. Filhos de tenebra. Mas Calmin já é equilíbrio. Eles não teriam nascido sob tenebra. Sim, ele é equilíbrio. Mas faltava alguma coisa em nós. Olha. Pai, mãe, filho. Três. Três é o número mágico. Vocês devem saber. Então tem um terceiro deus que vocês ignoram? Não, dois deuses de uma raça. Seus filhos? Não, pai é Calmir, mãe Tenebra. Filha não. Exato, exato, exato. Como é seu nome, Plumadinho? Eu sou Semerim. Sou um filho de Ridora. Ah, de quem? Aquele dragão. Não aquele que te atacou, um outro, um pouco mais escuro. De um dragão azul. Ah, um dragão azul? É, dá pra ver que ele é meio azuladinho. Eu achei que fosse de frio. Vocês estão com frio? Um pouco. Tem um buraco ali que o dragão fez, tá congelando. Buraco? Ah, arruinaram a minha montanha. Sua montanha já tá arruinada, mas nós vamos salvá-la. Vamos restaurá-la e... Restaurá-la assim, não vamos usar. Reerguer seu povo. Reerguer seu povo? Qual que é o seu problema? Você vai sair caçando anão pra trazer pra cá. É, vai sair fazendo anão. Você vai fazendo meio anão pelo mundo todo aí. Eu gostei de você, eu gostei de você. Até agora, como é seu nome, filho? Eu sou Théo. Como Luiz Clérigo de Caminho. Eu gostei de você. Esse cara é gente boa, vocês têm sorte dele no grupo. Mas eu tenho que ser um... A controvérsia. Eu tenho que ser humilde. Mas eu sei que eles têm muito pra me agradecer. Eu imagino que sim. bom, o negócio é o seguinte. Vocês vieram fazer aqui? Matar a bruxa. Seu. Tô dominando sua mina montanha. Foi amaldiçoada por uma bruxa. É, a bruxa é aquela desgraçada que tá com esses orcs sujos aqui. Exato. Aliás, que orcs? Olhem só a sujeira que eles deixaram. Mas como é que ele não levou? No meu belo salão de prata. Mas tá tudo as fogueiras, essas coisas. Não, mas Calmir é um corno também, hein? Pô, Calmir é um corno, nem pra limpar isso aqui. Você então. Tá falando isso mesmo? Tô. Ei. Mestre, sua boca. Não, fala assim de Calmir. Sua boca. Lembra? Não, falaram, parça. Sua boca. Não fala assim dele. Perdeu pelo vacilo. Bom. Além mas vocês mais... podiam me fazer um favor, né? Dá uma limpadinha nisso aí pra mim, vai. Vocês vão ser bem recompensados. Nós não queremos. Por quê? Aí, eu falei recompensa, eu tô pra limpar. O quê? Por quem? Ora, por mim, ora. Eu sou o dono desse lugar, o senhor desses salões. Tá morto. Tá até uma bruxa aí que se diz dona, mas... Mas você não tá entendendo. Primeiro vocês matam ela e depois... A prioridade é a bruxa, não é só um drama local. Ela atacou em Sambúrdia, atacou em vários outros lugares que eu esqueci o nome. Pega uma gazeta do Rinaldo Calê. Ah, sim, sim, eu entendo, eu entendo. Mas você, que tem o sangue da minha raça, você deve saber. É a questão de honra, eu agradecer a vocês e presenteá-los com alguma coisa. Ah, então tá ali em Pochão. Bom, mas antes precisamos sujar mais pra depois ir. Senão vamos sujar duas vezes. Ah, mas... Quebra esse galho, mas antes de vocês saírem daqui, dá uma limpadinha, pelo menos no salão aqui, vai. Vou te chamar de madeirista. Gostaria de ver isso aqui limpo pelo menos uma última vez antes de eu ir embora. Já vou, pai, já vou, mãe. Bom, esse é um motivo válido. Vamos, pessoal. Bom, eu agradeço. Zombie? Limpa. Nossa, pra você. Colega, deixa eu fazer uma pergunta. Você morreu há quanto tempo, você disse? Ah, uns 40 anos, por aí. Já nem sei mais. Você morreu pelas mãos de quem? Não, aquela dragoa. Anã, falsa. O quê? E como você sabe da bruxa? É, porque eu fiquei consciente. Como? É, preso na minha carcaça aqui, ó. Ih, eu tô meio acabado. Então você ficou congelado, entretanto você tinha consciência ainda das coisas. É, eu enxergava as coisas. Por que você... Acho que isso foi uma punição que Calmir e Tenebra me deram. Na eu acabei ficando, como vocês disseram, meio arrogante. Meio? Então, você sabe que nós sabemos da pedra. Você viu eu não te levando até lá. É, eu sei. Como é que eu fui parar lá? É, então... Como que a gente faz pra tirar aquilo? A gente achou aquilo lá embaixo, escavando. Deusinho levou. Eu vi que o negócio era grande demais. É verdade. Os meus melhores magos e clérigos, eles conseguiram criar uma plataforma mágica pra transportar aquela pedra e colocar ela ali. Mas isso não foi apagado da nossa mente? Aí eu fiz um pacto. Eu fiz um trato com o Slaughter de que ele protegeria aquilo lá. Aquilo não pode, em hipótese alguma, cair em mãos erradas. Ah, a gente contou pra calmar. É um perigo. Pra Calmir! Mas é, foi uma boa escolha. Acho que ele já sabia que aquilo estava lá. Não? Então, parece que não sabe de tudo. Sabe? É, só que você conhece que esse deus aí também mas não sabe assim. Mas a pedra não absorveu as plataformas mágicas? Absorveu, mas demorou um pouquinho mais. Ei, aquilo lá deu um trabalhão, rapaz. Os magos, os clérigos, eles gastaram muita energia, muito poder pra conseguir transportar aquilo. Tava expondo o que essa pedra pra ficar ali no pedestal? Ah, eu não sei, alguma coisa mágica que eles criaram. Era o filho do Lula. O que que é? Não sei. É, acho que a gente já viu. Pequeno. A gente já viu alguma dessas plataformas. Eu não vi nenhuma. Só assim. Só aquela. Ela consegue criar uma. Que segura o nada e o vazio? Por alguns segundos. Aquela tá lá 40 anos, tava segurando não, o vazio. Não, aquela plataforma é especial, mas pra carregar. Mas é que tá, eu quero saber o que é esse negócio especial que tá segurando o nada e o vazio por 40 anos. Gente, o que interessa é o que tá sendo segurado, não? Sim. Né? Relaxa, como é que você... Oi? Porque se aqui não for simplesmente pedra, ela não vai absorver simplesmente pedra. Não tem mágica. Na verdade, não. Não é o que tá segurando, mas sim o que segura realmente, porque aquela matéria ali é a matéria que absorve tudo. Como que não absorve? É, aquele troço absorve tudo. Mas os meus conjuradores... Tá, eu vou contar um segredo pra vocês. Eles conseguiram, através de magia... É, um jeito de chegar perto daquilo. Pegar alguns pedaços daquilo e pra fazer aquela plataforma. Mas pegou os pedaços que não absorveram. Então foi feito com a própria pedra. Com a própria pedra. Ô, Calmir, leva o negócio também, né? Não eles, eles me falaram um negócio de algo parecido com... Trocar de sexo, não... Inversão de polaridade, alguma coisa assim. Faz sentido. Eu não entendo essas coisas, mas talvez vocês entendam. É como se chovesse pra cima, né? É, mais ou menos. Alguma coisa bem maluca que eu não entendi. Mas eles falaram que ia funcionar, então eu dei autorização. Eu não sabia que eu não trocava de sexo. Ei, eu ouvi isso, orelhudo. Nós não trocamos de sexo. É como se fosse aquela do tal montanha que o pessoal fala de daquele lago, famoso. Só uma vez, né? Victoria. Deve ser esse. É uma espécie de campo antigravitacional. Isso deve ser uma coisa assim. Sim. Isso aí. Victoria, esse cara mesmo. Por exemplo, assim, carinha tem chato. Dois punhos. Se eu fazer assim, vamos juntar. Sim. Sim, eu conheci muita gente, horas. Todas as regiões. Eu negociava meus itens aqui, meu minério daqui, com muitas pessoas. Oh, isso me rendeu um bom dinheiro. Por acaso você não se arrepende de ter incluído alguém na família? De o quê? Não. Ela falou um clérigo de Calmir Nebra. Porque, não sei, mas antes vocês começaram só com Calmir, certo? Não. Nós sempre servimos aos dois deuses. Sempre, né? É, aí teve uns malucos uns tempos atrás em Dorreirinho que acharam que Tenebra era do mal e que ela tinha que ser banida. Blasfêmia! Você vem na escuridão. É normal você virar em Tenebra. Tenebra não é má. Como dizem os servos dela, os clérigos dela, uma coisa tão bela como a noite não pode ser má. Mas também não é boa. Então fica meio do mal, porque eu acho que é pinto do caralho. Ok, ela é neutra. Faz sentido. Mais perdigoto voando. Todos temos que escolher um lado na hora. É. Vamos comprar ela hoje. Ela é neutra. Põe neutro. Sim, todos temos que escolher um lado uma hora. Quando escolheu o meu lado já tá escolhido, né? Eu tô do lado de lá. Vocês estão do lado de cá. Tem alguma coisa importante sobre esse lugar que você pode contar pra gente? Tipo a sala 23? Uma passagem secreta? Olha. Contar minhas passagens secretas pra vocês? Não, muito fácil assim. Eu tenho um pedido a fazer pra vocês. Outro? Sim. Não. Eu tenho um pedido. Por favor, não profanem os túmulos. Deixem eles em paz. Da minha família, horas. Não mexeram ainda. Espero que não mexam. É isso que eu peço pra vocês. Então não pergunte onde eles estão pra não ficar com curiosidade. Do restante, eu não vou mais precisar de mais nada aqui mesmo. Se vocês conseguirem encontrar os meus tesouros e forem dignos de chegarem até eles, podem ficar com todos. Mas o tesouro vai ser usado para restaurar o lugar. Ah, é? Sim. Bom, isso é o que vocês decidem. É a escolha de vocês. Eu acho que vai ficar aqui o resto da campanha até construir. Mas como é que vai? O que diria lá para alguém profanar? Os meus familiares, os corpos deles. Tem de bom os corpos deles. Meu avô tá enterrado lá. Não quero ninguém fuçando no cadáver do meu avô, não. Ah, isso é verdade, não deve ser muito. Até porque isso não vai ser muito agradável, porque meu avô era um mago poderoso. É lá mesmo. Imagina ele bravo. Mas todos vão ter essa transcendência espiritual? Como assim? Todos foram pro... Tipo eu aqui? É. Você morreu, mas... Bloco de gelo... coisa transparente? Isso. Não, isso aconteceu comigo mesmo. Como você sabe? Então, mesmo que nós não vamos trocar os túmulos, não teria problema a gente ir até os túmulos. Não, vocês podem passar por lá, até fazer uma oração, eles vão gostar muito. Ah, do sim. Outro lado. O que é profanar túmulos? Mexer no cadáver, abrir os túmulos e mexer nos cadáveres. Tipo Tomb Raider. Ah. Tomb Raider faz isso. Então não se pode mexer nos cadáveres. Quando você morrer, você vai gostar que alguém vá lá fuçar no seu corpo? Eu gosto de galopar em túmulos. Não, sim, sempre vai ter o que fuçar. Vai por mim. Esses ladrões de tumba são desgraçados. Eles fuçam em todo quanto é lugar em busca de tesouros. Até onde não devem. Você tá gostando? Buraco de saída vira buraco de entrada. Esses caras não têm limite. É por isso que eu prefiro que eu queime. Top. Noite. Quase noite. Quê? Eu morri. Ah, tá. Já falou que era pra queimar ela. Bom. Só quando eu né? Faz sentido. Bom, se vocês limparem isso daqui pra mim e prometerem matar essa desgraçada, essa bruxa maldita, eu dou um presentinho pra vocês. Matar a gente vai. Limpar e o clérigo se vira. Limpar a gente pode fazer depois. Deixa com o clérigo. Você me dá a sua palavra? Sim. E com esse alfa. Feito, trato feito. E se eu morrer? Não é o alfa azul, então o presente vem só depois. Eu te dou um aperto de mão do outro lado. Já tudo, né? Quantos orcs são aí? Tem orcs. É só os cocôs. Limpeza. Só sujeira. É, tira essa sujeirada dos orcs aí pra mim. Acampamento. Vai, deixa meu salão limpinho, pelo menos uma última vez. Faz aguinha, vai chover aí. Vai chover. Que hora que tá aqui no jogo? Quase à noite. Ó, deixa eu explicar pra vocês o que tem de sujeira aí. São os restos dos acampamentos dos orcs. É uma ou outra pele que ficou largada pra trás, cama de palha que ficou pra trás. Porque os orcs com o acampamento em si foram embora. Se vocês quiserem, eu taco fogo, só vai chover. Ah, vamos tirar, vou lá pegar as peles e jogar lá pra fora. Não, pensando bem, tacar fogo acho que é uma boa ideia. Eu acho que é bom limpar do modo tradicional. Eu vou pegar as pezinhas e vou jogar na aguinha fervendo lá embaixo. Pronto. Aqui é onde a gente vai jogar essas coisas? Então queima já. Queima. Tem os destroços na onde a Ivra atacou. Quero, tu vai jogar ali, sei lá. Já são as famílias. É. Isso aqui são pilares. Pilares. De prata, né? Tudo prata. Tá. Pilares e paredes, tudo prata aí. E o trono de Mithril. E o chão? Tudo apagado, né, Jeff? É tudo folheado. Oi? Fogueira tudo também. Apagada. Fogueira tudo apagada. O salão, ele emana luz própria. Tá? Nas colunas e nas paredes, existem desenhos em talhes, tá? Dos anões, do cotidiano dos anões, da religião deles. E tudo isso aí emite um brilho azulado. Tá? Tudo criado por magia, obviamente. tô pegando, pelo atento, algumas coisas em cima da tenta, arrastando a pele pra fora. Vou usar lá na água. Você tá com tanto trabalho, não? Tipo, pilastra. Eu chego perto de você, bato asa. Eu vou empurrando com o vento. Puta que pariu, tu vai cagar tudo. Vai espalhar. Não, eu consigo controlar o vento. Por que tu limpar sua casa com o vento? Não dá certo. Mas quando você controla o vento. É. Eu tenho o que tipo pra fazer isso. A partir de onde tem pedra? Tem o quê? A partir de onde tem pedra? Lá fora. Lá fora. Tá, pessoal, eu vou ali fora pegar um pouco de pedra e já volto, tá? Tá, a gente vai. Pra ajudar vocês ali fora. Pra pegar a mão. Abre seu. Sim. Vai lá restaurar o seu potinho de bolo. Eu tenho o que tipo de vento, só vou empurrando as coisas só. Põe pra tudo. Ok. Joga em tudo. Que tipo de vento? Bate a aba aqui na. Gabriel arrastando na pele, a tua pega a pedra e faz o quê? Depois pega a pedra. Não, não, não. Abre um disco. Só a interpretação. Disco normal flutuante. Ah, disco flutuante. É, e moldo ele em forma de pedras usadas. As coisas tudo dentro, tá? Ok. Faz a parte da frente assim, baixinho aí. É tipo um rodinho assim. Pode ser, tipo uma pá. Aham. Aí pegando as coisas. Certo. Uns 10 minutos depois que vocês estão ali, tá? Trabalhando, vocês limpam isso daí, deixa impecável. Me parece um exército de orcas. E o Murin, ele tá lá, concentrado, meditando, falando com os guardiões espirituais deles. Ai, não ajudou a limpeza. Não vai ter, já não vai. Sabe, não vai ter fotinha sua do funcionário do mês, não. Coloca uma pele dele e põe fora. O quê? Coloca uma pele. Nossa, funcionário do mês, meu. Pega uma pele, põe ele lá do Murin. Jess, vai deixar lá. Eu vou meditar, gente. Dá só um minuto. Chegaram! Ei! Se eu tivesse esse negócio, eu ia fazer uma mesa maior, do meu falão limpinho. Falão, tá pronto. Tá pronto. Mas acho que dá, sei lá, ele é um fantasma. Não tem nenhum tapete? Hã? Tapete? É, é o que eu falei, já tem um monte de pedra quebrada lá fora, coloca tudo lá. O chão, o chão. É, só quero o salão mesmo. É, não, só quer o salão mesmo. Exato. O resto atrás dos pilares aqui, não precisa limpar, quem não vai ver. Isso. Ou seja, pra tua blusa limpar. Oi, tá aqui, tá dentro do jogo. Vocês querem ver como é que é? Prima e prima de gente. Minhas primas. Tá vindo, vocês conhecem. Aqui são minhas primas. Meninas. Rafael, Ariel. Nós vamos nisso. Oi. Professor Helena. Lucas, o de Everson. A Denise. Lucas Catalães. Imagina esse cara todo desdentado, assim, brisado, jogando aquele super de burro assim com vocês. É, parecendo uma caveira. Você imagina um pingaiado. Um pingaiado. É bem isso aí. Imagina os acompanhantes do Jack Sparrow. É, bem nessa linha aí. Vocês conseguiram imaginar certinho. Um cara bem escrotão, bem relaxadão, né? Vocês terminam de limpar, né? Aí ele senta no trono. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, queria agradecer a vocês aí. Tá? Murin, você sente cheiro de fumaça. Eu tô me concentrando. Assim, eu sinto cheiro de fumaça, mas eu sinto um calor. Você sente calor perto de você. Já dizia o Faustão? Ô louco, bicho! Ô louco, meu! Ô louco, bicho! Que horror de pescar do Faustão! Eu sinto, vamos dizer assim, calor, mas eu sinto. Calor? Então, lá de parede, vamos dizer assim. Teste percepção. Calor de sol ou teste percepção. Calor de uma fogueira de sol? É um calor de fogo. Calor de sol. É. Tá frio! Já passou o efeito do. Percepção tem uma página. Percepção tem uma página. E ó, também se fosse calor de sol, aonde a gente tá seria estranho. É, bem muito estranho. É. É calor de sol, pelo que tirou. Um dado. Sai com o dedo. 11. 11. Puta, é o calor da lua. Tá, é calor de fogo. Você soltou um pum quente. Perto de você. Mas não, não tá chegando em você. Não tá tendo ação por enquanto. É, a verdade era essa questão que eu queria achar. Tá, tá. Por enquanto, você pode. Por pele. Aqui tá pegando fogo, ele vai chegar aqui, relaxa. O que você acha é o seguinte: eles estão fazendo como eles tinham falado. Estão colocando fogo na sujeira pra se livrar dela. Só colocar fogo perto de você. O que o cara disse? Limpa essa sujeira de orc. Exato. Esse seria muito melhor. Quando tá ameaçando, eu sinto que eu tô ameaçando, que eu não vou. Ok, você continua ali. O Alan Jones, vem cá. Olha, eu queria agradecer vocês aí pela ajuda, pela limpeza que vocês deram aí. Vocês foram geniais. Obrigado mesmo. De coração. Ô menininha, vem cá. Você não enxerga? Eu acho que enxerga. Não, é como vocês enxergam, mas enxergam. É, como eu, nenhum de vocês enxerga, fato. Eu ouvi assim. Ah. Não, você não enxerga. Você tá vendo aquele cara ali? É o Yuri, tá vendo? Ele aponta. Ele aponta pra cá, assim, ó. O Yuri tá aqui, encostado nessa coluna, ele aponta pra cá. Tá vendo aquele cara ali? Eu tô. Eu não sei o que ele tá falando com o Theo. Ele chamou eu, tô respondendo, porra. Tem certeza? Claro que eu tenho. Ele tá naquela direção ali, mais ou menos 15 metros. Não tá vendo nada. Você. Falou que eu tô morrendo? Ele vê espírito, gente. Ele tá é vendo espírito. Amiguinho. Isso aí, garota esperta essa. Pronto? Eu tô morto, caramba! Mas a gente tá te vendo, por que a gente não tá vendo outro espírito? É, porque eu sou especial. Porque esse espírito aqui é gordinho. A gente vê. Pega dois panos. Ô, cadê macaco? Olha o respeito. Isso não é gordinho, não? Ele é tão gordo que pega dois panos. Eu tô um pouquinho acima do meu peso. Seu rei é tão gordo. Tem sete. Sete? Não tá vendo o espírito também. Eu tô um pouco você acima do meu gordinho. Peso. Mas eu já tive muito mais. Por que eu fiquei um tempinho sem comer? 40 anos sem comer, então sabe como é que é, né? Bom. O calor do gelo foi queimar as calorias. O que você queria fazer com essa chave aqui, ô garotinha? Guardar pra quê? Pra guardar, pra ninguém ter mais acesso às suas coisas. Ah. Eu disse, ó, o Slash. Você sabe que isso aqui abre o meu tesouro, né? Sim, eu sei. Você falou que a gente podia pegar sem cachaça, né? Eu disse, eu prometi ao Lester que... Se vocês fossem dignos disso. Eu disse ao Lester que ninguém ia tocar no seu tesouro. E só pessoas dignas chegariam ao nado vazio? Eu sei lá. O nado vazio era menos importante do seu tesouro? Não sei, não dá pra fazer dinheiro com aquilo. A gente chegou no nado tá vazio. Aquilo lá não é importante, é perigoso. Meu tesouro é importante. O que é dignidade pra você? louco! Respeitar as minhas tradições, respeitar o meu povo, a minha crença religiosa, isso é dignidade. Calma aí. Paga pra entrar, conseguiu... dinheiro. A gente conseguiu, hein, passar por todos os testes da sua caverna até agora. É? É. Estamos aqui. É, mas eu não vi a maioria deles. Pena. É, foi uma pena mesmo. Mas vamos fazer assim. Se vocês passarem por três testes agora, eu digo pra vocês onde tá o tesouro. E se vocês conseguirem chegar nele, ele é de vocês. Demorou. Para a 24. Ok, vamos lá. Já falou primeiro. Bom, eu não me interesso por tesouro. Só pelo necessário pra continuar a nossa jornada. É, tem coisas boas lá que vocês vão poder usar pra matar essa bruxa desgraçada. É, tenho certeza disso. É exatamente isso que eu quero lá. É. Ah, meu, que é só isso. Tem moeda de ouro, bruxa feia. Quem for. Todo mundo. Desce de percepção. Menos o Murin que tá lá queimando. 25. Grial passou. Passou. Théon passou. Calma aí, eu vou pegar meu dado. 28. Se ele passou. Eu vou pegar meus dados, que esqueci minha caixinha no carro. 24. Celerim passou, caralho. 24 também. Teófilo passou. 17. Lisbeth passou. Falei. Pata de urso. Pata de urso. Pata de urso falhou. O Furunco só ficou junto com a Ciel. Eu jogo pro Furunco. Ele não 12. Ela jogava um lixo pra fora, ali ia correr. Aí voltava com o lixo na boca. Você vai tentar varrer a casa com gato? Não. Falando em gato. Mas com cachorro. Falando em gato, minha sobrinha. Ele sobrinha ganhou um gatinho. É? Aí eu brincando com o gato, ele veio e deu uma mordida no dedo, cara. O gato, ele mordeu a orelha dele. Não mordeu mais não. Eu brincando assim, ele vem, pá, deu aquela mordida. Eu falei, peguei. Só dá uma gritada assim, filha de uma égua. Não mordeu uma égua. O gordo morde de volta. Ele não gostava de gato, apaixonado. É como se fosse filho. Ainda não gosto, até falso. Eu prefiro o cachorro. O cachorro é bobo. O cachorro é gente. Gato é esperto. Bom, vamos lá. Serão três desafios. Eu gosto do número 3. 3 é o número mágico. Qual foi a percepção? Você jogou? Ele falou. Já falei pra vocês. Primeiro desafio, eu quero que vocês pensem aí. 3. Ó, vocês têm 3 barris. Num deles cabe 8 litros e ele tá cheio. No outro cabe 5 litros, tá vazio. E no outro cabe 3 litros e também tá vazio. Eu quero que vocês deixem 2 barris com exatamente 4 litros. Ah, tá. Façam isso. Eu vou ficar aqui vendo e me divertindo. Quer que eu escreva aqui? Um de 8 cheio, um de 5 e um de 3 vazio. Deixem 2 com 4. 1, 2 com 4. Sim, você tem que usar o barril de 3 com medida. Mas eu já tive que ver como. Tá. É simples. Barril, calma aí. 8 litros, põe o de 5. 5, põe o de 3. Vai sobrar 2 litros no barril de 5. Põe de volta no de 8. Vai sobrar 5. Quanto que é o primeiro? Quantos litros tem? 8, 5 e 3. Certo, vai sobrar 5, certo? Certo. Põe os 3 no de 3. No de 5. Vai dois, sobrar 2. Tem que ficar com 2 barris com 4 litros, cara. Sim, exato. Ai, perdi minha raciocínio. Não, eu entendi. O oh, elfo falou. Desgraçado, ele fala tão rápido que eu não consigo entender. Pronto, anota isso aí, rapá! Anota aí. Só brincar. Só brincar. São os barris. Você começou bem. Brinca com suas lógicas. Quê? Brinca com a lógica dele. Né? Brinca aí todo mundo, caramba. Anota aí. Vocês querem rascunho? Ali, eu não posso brincar. Já coloquei ali. Ai, perdi uma folha importante. Ah, está aqui minha folha importante. É que esse cara vai me encher até da 4. Ó, tá na metade, já deve ter 4. Mas não importa se um ficar vazio. Não, um vai ficar vazio. Não, tem 2 com 8 litros. Então, exatamente. 2 com 4. O de 3 vai ficar vazio. O de 3 vai ficar vazio. Eu queria que os 3 tivessem líquido. Na verdade, você vai usar o de 3 como medida pra encher os outros. Pra encher o de 5 até 4 litros. Encher todos até 4. Talvez você vai esvaziando. Vamos pensar nisso. Ó. Fantasia. Enquanto eles pensam. Os seus 3 guardiões. Os 3 guardiões de um lobo. Chegam até você. O lobo. O urso. E o lobo. O lobisomem. E o terceiro guardião. Sobrou 5, 3. Uma abelha. 3. Uma abelha. Uma abelha. Se você não for na abelha, uma abelha pode matar. Fala aí qual que é o terceiro que eu tô. Você não consegue distinguir a forma dele. Você só vê aquela sombra. Nem é forma da sombra, nada. Não, pra cá. 5 e 2, certo? Exato. Enche. Tá. Você chega só um vulto esvoaçante e não consegue definir. Já. Ó, seguinte. Seu terceiro totem. Ó. Põe o jogo. Você não tem e voltando. Exato. 5 no. Aí, o 5 no. Eu aproximo diante deles. Vai com 3, 2, 3. Faço uma reverência aí. Joga os 3 de volta no de 8. Sobrou 2 no de 5. Olha lá, cara, o guardião. 6 lá nele. Isso. Pega o 5, põe no 3. Diz o lobo. 2, 2 e 3. Não lobisomem. Sim. Enche o de 5. Então, fica o 5. Pega o de 5, joga no de 3. 4. Volta. Acabou. Jeff, foi. 4, 4. Jeff. Peraí, peraí, peraí. Jamou uma bomba. Calma aí que tá explodiu tudo. Pega o gato. É? Fala aí, Maureen. Fala aí, Maureen. Com a minha amiga, com a minha companheira, que tem a vidência. O dom da vidência. Só um rápido aqui também ficar anotando. Tivemos muitas surpresas com as. Pois ela reuniu todos os nossos companheiros. É, difícil de ver o futuro, é. Aquele que saiu. Parece Star Wars. Eu queria. Tipo, fiquei meio perdido na minha visão. Então eu não consegui decifrar o que realmente eu teria que fazer nela. Essa música é um momento cômico. É óbvio. Cômico do filme. Você terá que escolher. Sim, mas é uma escolha. Você sabe que você não pode salvar as duas. A menos que... Bom, a escolha é sua. A menos que... A escolha é sua. Mas o que se quer aí é... Aí que tá, a escolha é sua, mano. A menos que você faça o impossível. Menos que você gaste um ponto heróico. Então eu vou ter que fazer esse impossível. Eu acho que não vou ter que simplesmente salvar. Você escuta do fundo a sombra respondendo pra você. Eu estarei aguardando por isso. Consigo descer pra voz? É o Cid Moreira. É o Cid Moreira! Ai, Jesus! Da puta! Tipo, atenção que eu tô tentando descer pra voz, essa é parecida com a do Neron. Não. Vê qual que tá gelado. Não parece a voz do Neron. Então não tem nada a ver com ele. Não, parece o Cid Moreira mesmo. Oh, Mr. M. M de Murren. Então vai ser o Mr. M. Então. Puta que pariu. Não é o meu. Teria que fazer isso. Pois eu acho que teria que salvar mais pessoas além das duas que apareceram na visão. Além das duas mulheres. Salva um cara também, sabe? Faça isso. Faça isto. E eu lhe emprestarei o meu poder. Responda a terceira. Acho que eu já consigo convencer que isso. Dá um negócio. O terceiro responde. Terceiro. O terceiro guardião. Porque três é o número mágico. Ah. Saca? Mas é o que é o terceiro, né? O quarto não é guardião. Eu viro pro lobisomem. O terceiro é o calado de agora. Ele tá um pouco afastado dos outros três, né? Sim. Então, por enquanto, eu agradeço os dois, o urso e o lobo. Eu me dirijo ao outro, ao lobisomem. Uhum. Eu queria agradecer por você ter emprestado o seu poder aqui no momento para salvar o Pato de Urso. Não precisa me agradecer. Como você mesmo disse, foi um empréstimo. Você irá pagá-lo. Acho que precisaria de novo do seu poder. Você o terá quando for necessário. E saldará sua dívida comigo. Quando for o momento. Não, eu não sou o monstro que você imagina. Eu não sou o mal. Eu apenas preciso das pessoas escolhidas para cumprir uma grande tarefa. Então acho que diante do que aconteceu você pode contar comigo. Contarei. E aí o lobisomem vai se virando e vai partindo. E partiu cheirando custo. Cheirar as pessoas. O lobo tá cheirando o cu. É, então. Então ele vai lá cheirar o cu do lobo. E o lobo cheira o cu do urso. E aí, fica os três rodando. Assim. A hora que o Murray chega pra conversar com os guardiões, tá os três rodando. Assim, o mais massa é quando o lobo vai cheirar o cu do urso, que ele. Pera aí, urso, tem alguma coisa aqui. Um coelho. Poxa, é um coelhinho. Ok, vocês decifraram? Sim. Qual que é a resposta? 4-4. Tem um filme isso aí, né? 8 no de 5, 5 no de 3. Volto do 3 pro 8. Peraí, fica a resposta aqui. Confio no pai. O 5 vai pro 3, sobra 2. Enche o de 5, 5 vai pro 3, só vai sobrar 1. 4, o 3 tá cheio, volto o 3 pro de 8, 4-4. De novo, 8 tá cheio. Enche o de 5, tá. Sobrou 3 e 5. 5 enche o de 3. Tá 3, 2, 3. Só fala a ordem. O de 3 volta pro de 8. 6, 2. 5, fugiu 3, 6, 2. Enche o de 5 de novo, vai ficar 1, 5, 2. 5, enche o de 3, vai ficar 4, 1, 3. Volta pro de 8. 4, 4. Não entendeu ainda? Caramba. 4, 1, 3. Não, é, 4, 1, 3. Aí o 3 volta pro de 5, fica 4, 4. É, na verdade, volta pro, o 3 volta pro de 8, o 5 tá com 4. Ok. É isso mesmo ou ficou diferente? O anão, ficou anão, vocês fizeram uma outra ordem diferente da minha, mas a resposta é certa. Dá no mesmo no final das contas. O anão já tá sobrando, tá ligado? Não é, é. É exato, não fica cheio. O anão coça a barba assim. Desgraçados, vocês acertaram. Eu tô vendo de um outro jeito. De um outro jeito que eu sabia fazer. Eu sabia com vinho essa. É porque o seu jeito é de 40 anos atrás. Eu sabia que você conhecia. É, deve estar meio ultrapassado. Vamos ver se vocês sabem o próximo. Eu sabia essa com maçãs. Existem três baús. Em cada baú tem uma etiqueta. A primeira etiqueta marca moedas de ouro. A segunda, moedas de ouro e prata. E a terceira, moedas de prata. Nenhuma etiqueta está correta. Como vocês fazem retirando apenas uma moeda de um único baú para saber qual é o baú que tem as moedas de ouro? Peraí. Decifre! Sabia que minha especialização em guerra não ia ser tão útil nessa hora. Sentimental. Sentimental! Três baús. Três baús. Ouro, ouro e prata, prata. Todas as etiquetas estão trocadas. Tem que retirar uma moeda de um baú e falar, as moedas de ouro estão nesse baú. E apontar o baú das moedas de ouro. Simples. Simples. Simples. Simples. Exato. Ah, vira, pega os baús, vira tudo e enche os baús de novo. Só pegando uma de cada? Uma única moeda. Uma única. Porque se fosse duas de cada baú, então, seria difícil. Né? Tá, então todas as etiquetas estão erradas. Todas estão erradas. Ok. Então quer dizer que no último baú com certeza tem moedas de ouro. É, exato. Ou ouro e prata. Não, tem de ouro. Então tem de ouro? Tem de ouro. E se a gente já sabe qual é o baú? O baú 3 com certeza tem ouro. E o primeiro baú com certeza tem prata. Teoricamente. A gente só não sabe ainda qual é o híbrido. Jeff, podem estar errados ou estão errados? Estão errados. Então é isso mesmo. Não, estão errados. Então, o terceiro baú com certeza vai ter uma moeda de ouro. E o primeiro baú com certeza tem uma moeda de prata. Mas a gente não sabe se é híbrido ou se é só esse tipo. O do meio. O primeiro baú pode ser ouro e prata ou prata só. E o último baú pode ser ouro e prata ou ouro somente. O segundo é uma, com certeza, uma moeda só. Uma moeda só. Ou é só ouro ou é só prata. Será? Vamos lá, me digam. Qual sim, baú, sim, é o baú que tá tem as prata, moedas de ouro? Ele só tem uma moeda. De um tipo. É, isso já foi bom pra começar. Né? Sire, oi. No meio dos sujeirados dos orcs, você encontrou um anel de ouro cravejado de rubis. Really? Really. Ai, que lindo. Qual baú tem ouro? Aquele que eu colocar ouro dentro. Alguém sabe o peso? Mas tá cheio. Tá cheio. Não, ô, gente, é simples. É só a gente pegar a moeda do que tá marcando pro IPP. Das sujeiras dos porque orcs, se teoricamente só tem um tipo de moeda, um colar de prata. A gente vai pegar. De prata, se for de ouro, bonita. Aqui tem a de ouro. Com uma o que pedra é ouro? Desse tamanho. Tem pior. IPP e ouro. Lapidada, e o outro é de ouro só. De diamante, sabe? Isso, uma pedra da lua. Calma. Não, isso foi. Se todas estão erradas. Quando aqui tem duas, tem uma ele só. Assim, a luz. Se você pegar a que tem lá dentro, você sabe. Ela, vamos supor, o que está marcando que é prata não é prata. É. Então, assim, ó, primeiro. Você pega do híbrido. Ou pior, ou prata. Ou peça de ouro e prata, ou prata. A segunda, ou é ouro ou é prata. E a terceira, ou é ouro ou. Ouro e prata. Ouro e prata. Ou seja, ouro só pode ter duas. Na segunda ou na terceira. A única chance de ser. Se a gente pegar a segunda, ou vai ser só ouro ou só prata. Se pegar só ouro, é ouro ali. Se pegar só prata, sim. Tá no 3. E as outras peças pra jogar no seu disco pra jogar fora, você não fica diferente. Então ele só essa vai ter a moeda do baú do meio e ver mais finamente trabalhada, mais acabada. E aí você percebe que não é uma pele de algum animal. É uma tapeçaria extremamente fina. Se olha, você mostra para os demais do grupo. Se for prata, você leva embora o terceiro baú. Tapeçaria vermelha. Se for ouro, só mostra uma tapeçaria vermelha. Desenhada nela com fios de ouro e prata, você vê, eles narram pra você, descrevem pra você a cidade de Dorreirinho, o reino dos anões. Dorreirinho. É isso, Jeff. Griel, você encontra no meio do sujeiro dos orcs um cálice de ouro. É o Santo Graal! E ao redor dele, assim, ó, ele é cravejado com jades esféricas. Ele é cravejado de uma, presa, uma pedra meio marrom. Tá brilhando. Tá brilhando? Não, não tá brilhando. Passa bonito. Não, não. Tá brilhando pra caramba. Mas não daquele jeito. Não, tá meio sujo. Os orcs pegaram. Os orcs faziam de pinico. Pra você, você não sabe ainda que é jade. Então, e todo no mundo meio... miúda, assim, ó, eu contei isso. No meio da sujeira dos orcs, você encontra uma caixa, um baú de marfim. Pronto, aí esse baú. E quando você abre esse baú de marfim... Tem uma peça de ouro. É esse baú. Você encontra dentro desse baú de marfim 8 frasquinhos. São 2 fileiras de 4. 8 frasquinhos. Quando você puxa assim, um desses frasquinhos e você olha contra a luz, você vê que é um líquido verde, bem escuro. A luz quase não atravessa esse puxa líquido. Outro. Todos eles iguais. Todos eles verdes. É uma estação de cura. Celerim. Você encontra no meio das outras coisas ali dos orcs, você encontra um frasco, uma poção. Tá? É uma poção que não preenche totalmente o vidro. Ela parece comprimida assim no fundo do vidro. Uma poção amarelada. Tipo uma moeda. Quando você cheira assim, tem cheiro de suco de laranja. Mas não é suco de laranja. Ainda bem. É. Quem adora refrigerante de laranja? Não, ela fala. Ela fala de cabeça. Não vai redução, ter suco de laranja. Não, não. É redução, velho. Redução. É, exatamente. Redução. Rafa! Muito bom, redução. Aliás, eu não dei nenhuma fichinha pra vocês até agora. Redução. Pensa no que ele falou, redução. Eu achei que ele ia dar uma ou duas. Continua assim, ó. Você não acha que você não deu uma fichinha pra lá, não? Hã? Quando cai na água, fica aquele laranja meio nada a ver? Tô falando do efeito. Acho que é o efeito que ele tá falando. Alguma coisa semelhante da pessoa. É, o efeito. Então tá. Borbulhando. Tá borbulhando. Não, não tá borbulhando. Tô bem gordinho. Redução, lembra desse nome? Do remédio? Ah, é, você é Ah, eu já tenho a sorte. Agora você pode tomar ela. E virar uma Sprite? Só que o efeito é uma poção de reduzir. E virar uma Sprite. Redução. Toma redução de laranja e vira uma Sprite de laranja. Então, já descobriram a resposta? Já. Ah, que droga, vocês estão muito bons nisso. É. Então digam. Abre o baú do meio. Exato. Se for prata, é o terceiro baú, é de ouro. Se for. Se tiver ouro, é esse baú. Ah, desgraçado. Acertou! Miserável! Miserável! Na dúvida vai no meio. É? Murray, o fogo vai chegando muito perto de você e agora está ameaçador. Aqui, ó, você volta do transe, seus guardiões eles foram embora. Você volta do transe, você vê tem um pedaço de pele assim pegando fogo perto de você, tá 2 palmos de distância de você. Fogo, bicho. Ai, nossa, eu pulo. Você pula assim, não chega a te ferir nada. Tá? Aí você acorda, você vê todo mundo lá coçando a cabeça, assim, quebrando a cabeça perto do anão. Em frente a uma plataforma que tem um botão vermelho. Esses caras. É. Reação. Aperta o botão vermelho. Esse aí o nego saiu com a cara toda cheia de ouro. É, tudo cheio. Enchei mesmo com matar o orc. Ok. É. Tá dividido, o time tá dividido? Não. Tá uns com torta de lama na mão. Ok, terceiro e último desafio. 3. Vamos aproximar do grupo. Algo físico. O pai do é meu tio, tá ligado? Não. E é pra provar pra vocês que 3 é o número mágico. Não, nem pai, o outro. Eu já resolvi esse treino. Presta atenção. Um devoto ele entrou num templo. E esse templo ele era dedicado a 3 deusas. Deus. Tinha 3 estátuas. Ele chegou pra primeira deusa, a primeira estátua, e falou: se dobrares o que eu tenho no bolso, eu te dou 20 moedas de ouro. A deusa atendeu, dobrou o ouro que ele tinha no bolso e ele deu 20 moedas pra deusa. Chegou pra segunda deusa e disse: se dobrares o ouro que eu tenho no bolso, eu te dou 20 moedas de ouro. E assim a deusa fez. Ele tirou 20 moedas e depositou de frente da estátua. E aí o idiota chegou na terceira deusa e falou: se dobrares o ouro que eu tenho no bolso, eu te dou 20 moedas de ouro. A deusa assim o fez. Ele deu as 20 moedas de ouro e foi embora do templo sem nada. Burro, se tivesse pedido pra triplicar, ele sairia rico de lá. Eu quero saber de vocês. Quanto ele tinha no começo? Quantas moedas ele tinha no começo? Faz a função inversa. 10? Será? Não, não. Se fosse 10, você faz uma primeira. Faz a peraí. 10 era na última, sim. Sim. Bom raciocínio. 10 ele tinha na última, então ele tinha 30 na penúltima, 15, 25, 35. Não, fala aí. 10 na última, certo? 10 na última. Então ele me tinha 30. Foi o que sobrou? Sim. 30. Primeiro tinha 30, tinha dobrado. Metade 15. 15. 35. 35. Metade de 35, fodeu. Deixou 17 moedas em cima de prata. Ele tava com o baú também. Tá? Esse não, ele foi chamar isso aí. Vou virar contas lá. Você acha? Você acha que não dá a memória de ouro, cara? Então, na última tinha, a gente tinha 20. Ah, só mordei. Então 10. 10. 10. Você dá 20 aí, na última. Mais 20, dá 30. Aí ele tinha dobrado, então 15. É isso mesmo. Mais 20. 35. Dobrou 7,5. O cara tinha 10 no primeiro. Tá, não, não, não. Na última. Só que ele deu 20, então tava com 30. Não, não. Ele tinha, tipo assim, ó. Ele tava com 30 da segunda pra terceira. Isso, ele deu mais 20 e ficou com 10. Ó, na segunda ele tinha 30, deu 20 pra deusa. Sobrou 10. Sobrou 10. A deusa dobrou 20. Deu 20. Deu 20. Morreu. Então, ó, 20, ele tinha 10. Mais 20, ele tinha 30 no final do segundo. Ele, a deusa tinha dobrado, certo? Dele? É. Então ele tinha 15. 15 vezes 2, 30. É. Mais 20, que ele deu pra primeira deusa, 35. A primeira deusa tinha dobrado a grana dele. Então, 17,5. Tinha 17 moedas e 5 de prata. Desgraçado, acertou de novo! A gente se matando pra tentar achar uma inteira. Sim, é como se fosse uns 50 centavos uma coisa. Tá vendo? Se o Bolt tivesse pedido pra triplicar as moedas, sair é rico de lá. Ele podia até dar 30 para as deusas para ser 3, que é mais bonito. E 3 é o número mágico. Sim, lembre-se disso, 3 é o número mágico. O cara conseguiu duplicar duas vezes e perdeu duas. Né? A deusa é foda, porque ela conseguiu passar prata para ouro. Ela não duplicou ela. Os deuses aí eram Heine, Nimbe e Tibá. O Jeff, você conhece os marinheiros? Conta dos marinheiros? Não. Tem no caso do livro de Mombatan. Dá uma olhada. Depois eu vou olhar. Se você passasse esse pra gente, a gente ficava tarde inteiro resolvido. Não, tem que ser facinho. Passei facinho. O que foi? Às 17h30. O que foi? Nós somos dignos, não? É, tá legal, vocês são dignos. Podem ficar com o meu tesouro. Ele pega no pescoço, puxa a chave. Toma, pega aí. Como se faz assim, a chave atravessa a sua mão, o seu corpo, okay, né, e desaparece. A chave de verdade tá aqui, ó. A menininha ia pegar. Sabe que você mandou a chave tacando pra mim e ia ficar tipo. Né? Ia passar no mesmo. Tá, aí, ia ficar esperando. Tá, peguem a chave e vão até a sala do tesouro. Onde é a sala do tesouro? E você sabe como você vai? Como eu vou? Tem um portal de luz abrindo ali. Essa é uma mentira. Eu iria até ele. Claro que é. Não, não sei. Calmeiro ou Tenebra, algum deles vai vir. Siga a escuridão. Eu não sei pra onde eu vou. Eu acho que é pra Tenebra. Siga a escuridão. Isso, jovem. Bom, onde vocês acham que está o tesouro? Na sala 23. Atrás do seu trono. Claro, respeito, respeito. Muito bom, garotinha. É claro. Eu aprendi com os dragões isso. Eu fico sentado o tempo todo no meu tesouro. Eu tô vendo. Bom, eu vou nessa. Boa sorte pra vocês. Tomem cuidado com meu avô. Ele é nervoso à beça. Mas ele é um mago. É. Mas ainda assim é muito, muito mal-humorado. É um morto muito bravo. É um morto muito louco. Ok. Parabéns, vocês são realmente dignos. Mas os desafios não acabam. Há mais três além desses. Sim. É, nesses eu não poderia ajudá-los. Boa sorte. Tu ajudou em algum? Ah, mas é claro, eu fiquei aqui torcendo. Entendi. É, parece uma pessoa que nós vimos na tribo do. É. Do Pata de Urso. Já volto. Bom. É por isso que o pai do Pata de Urso tá com nós, né? É verdade. O quê? O pai do Pata de Urso tá com nós, né? Garra de novo. Ele foi embora junto com os pessoal. Não, ele foi junto. Peraí, o que aconteceu mesmo? Nada, eles ficaram. Não, eles ficaram. Não, tá todo mundo lá, não, tá todo mundo subindo ali, né? Todo mundo meio perdido ali agora. Eles estão tentando repovoar. Né? Vocês saíram e foram pra lá, eles ficaram pra trás. Aí não teve uma destinação pra eles. O anão pega e fala pra vocês: bom, muito obrigado por tudo. Ah, uma última coisa. A Pata de Urso deixaria o pai dele. Onde fica o quê? A adega. Ah, bem longe daqui, depois do portal do esplendor. Entendi. Ô, Jeff, uma pessoa que acabou de reencontrar o pai, deixaria o pai sozinho assim, boa, do nada? E o pai tá saindo dali. Sim, o pai tá bom. E ainda não cumpriu a missão dele, né? É. Ia pegar alguma coisa pra levar de presente. Que missão. O cara tá fudido. Não conseguiu cabeça de dragão, não conseguiu porra nenhuma. Ele foi comprar cigarro. Não conseguiu beholder, nada. Não, mas tipo assim, o pai dele ficou tomando conta dos escravos. O único guerreiro ali, de verdade. Uhum. E ele acompanha vocês pra ver o que vai acontecer aí. Mais ou menos, né? O pai eu quero achar, né? Bom, obrigado e adeus, né? Aí ele se curva assim pra vocês. Quando ele faz assim, desaparece. No ar dos faraós. E ele se vai. Prof, você pega a chave. Sim, senhor. Ok. E eu pego o martelo. Toda a música engraçadinha. Pega as ferreiras nossa. Né? Tá. Cuidado. Já volto. Tô saindo. Você viu vai. Como ele é cheio de pegadinhas, né? Quando já volta, já sei, mano. Você vai, caralho. Você viu, né? Se tem algum problema, a gente sabe onde você vai. Onde você vai, Griel? Eu vou na sala do lado. Vai dançar do lado. Na sala do lado. Na sala do lago. Na sala do lago. Eu vou lavar a passinha no. Na sala do lago. Na casa do lago. É, contra a Sandra Bullock, o Keanu Reeves, né? Você acha que é o pomo de olho isso daí? Você vai pôr alguma coisa até uma mensagem? Telefone. Vai lavar a taça. Ok, você chega até a fonte. Deixa ela limpa. E aí eu vou te descrever como que é a fonte. Você descreveu, eu acho, uma vez, né? Não. Os globos escreveram. Rapidão. É. A fonte é assim, Griel. Vocês lembram daquele desenho? Tem aquele desenho da caverna aí? Tem uma escada que é circular, assim, meia lua. Sim. Sobe uns 4 ou 5 degraus. E aí você entra num salão quadrado. Nesse salão quadrado existem bancos de mármore. Na esquerda, à direita e ao fundo. Tá? Exatamente no centro existe uma fonte. Tá? Essa fonte ela é de pedra também, de mármore também. Tem uns anõezinhos na fonte, um monte de anõezinhos na fonte, e Tenebra, né, com a mão estendida, como se estivesse abençoando os anões. A fonte ela está quase totalmente seca. Das mãos de Tenebra jorram gotas. Escassas de água. Vou tá aí fudendo, né? Vou lavar na chuva então. Vai lavar a taça? É que você não tem a chance de ver. Tá. Joga um D6. D6? D6. 6. 6? 6. Derreteu a taça. Ok. Você lava a taça. Né? Tudo, né? A taça vai ficando lustrada, polida, brilhante novamente. E aí você olha dentro da taça, o líquido, quando você preenche ali a taça, o líquido parece emanar algum brilho. Deixa eu ver, mano. Eu cheiro. Você cheira? É. Tem cheiro de... morango. Eu tomo. Você vai tomar? Eu vou. A vida é curta demais pra não ser muito. Ok. Você toma. Tem gosto de morango? Tem gosto, tem um gosto levemente adocicado, lembrando morango. É uma salita mesmo. Você toma. Você tá com algum ferimento? Perda de habilidade, alguma coisa não, assim? O calor curou tudo. Não, porque se você tivesse, teria perdido isso agora. Você acabou de tomar uma poção de restauração maior. O louco! É o cara se quase igual a garrafa dela ou não? Cada chacoalhada de água é um mais ou um menos. Metro. Mais ou menos. Eu, Jeff. Nossa, agora você tem um perdiu e tem uma taça que faz isso. Eu encho. Você enche? Joga um D6. Só que dele é só D6. Dois. O mosquito, eu vou começar para, caralho. Ok, você encheu o quintil. O dele é mais forte. O mosquito? A dele tem menos opções. O mosquito, cara. Muito bom. Achei. Achei. Vai beber? Eu vou voltar lá pro salão. Ok. Ô, oh, dá uma rezadinha aqui. Eu vou falar que um cara resolve e transforma em vinho, cara. Cala a boca, pô. Nossa, não acredito que eu tô fazendo isso. Vai, faz favor, quem sabe? É um deus do outro mundo. Ai, caralho. E o que, que é isso? É água. É água? Não, tem um cheiro diferente, não parece água, né? É um cheiro bom? Tem um cheiro meio esquisito. Não é ruim, mas também não é bom. Não. Meio agridoce. Tomei. Você tomou? Tomei. Ok. Tomando. Joga um teste de resistência. Vamos lá. D. Então, 6 é restauração maior. 2. 2 é bom. É bom mesmo. Resistência? Então, vamos lá. Falei. Eu nem falei do que é ainda. Quanto tirou dado? 7. Ele tirou 7 no dado. Tirou 7 no dado. Parabéns. Tá, tem a parte. É de sabedoria. Não. Sabedoria? 10. Vantagem. Ah, verdade, vantagem. 7. Tá vendo? Pontão. 20. Pronto. Passou. 20. Passou. Você se sente meio zonzo quando você toma um negócio. Meio atordoado. Ih, cara, isso aqui não tava bom não. Ô, Liz, presta o seu cantinho aí. Nossa, vai bugar o bagulho. Eu abro o cantinho dela e jogo no canto. Joga o dado. Oh, que legal! Joga o dado do seu cantil. Vou usar uma regra opcional pela primeira vez. Aí o bagulho já dá pra restauração maior, tá ligado? Já dá milagre no cara. Milagre! Vira vinho. Eu quero 25 mil reais. Ah, vai, foi boa. A cor do cantil dele? Foi, foi. Vermelha. Pode. Saiu água. Joga cana. 4, 4 é água, né, Zé? Água. Não é água. Então só diluiu. Mas eu tento de novo. Ah! Você tá só me deu 10. Só diluiu. É. Ah, esse que eu já bebi. Que errou essa instalação maior, né? Encantamento. Que errou, hein? Você tá mal, ó. Eu preciso chacoalhar um pouco melhor. Não sei, às vezes vai que tá no fundo. Chucalha. Chacoalha. Põe aqui. É estranho isso, né? Põe aqui. É o plastiquinho no fundo. É estranho isso. 12. Suco de frutas. É agora uma restauração maior de suco de fruta, viu? É. Sabor uva. Restauração maior, sabor uva, sabor morango. É. Nossa, pata de amendoim, tá tudo curado, né? Pata de amendoim, beleza. Sabor banana, né? Nossa. Não é, não. Pronto. Vai, última vez. Ele tirou 6 rodadas, era assim. Era assim, restauração maior. Água. Água. Vamos ver o que água traz. Ah! Que porra é essa? Tá no gosto amargo? Tem gosto amargo, vou tentar jogar de novo essa pura, vai. É água tônica isso. Nossa, eu não faço nem nexo já isso. Tomei. Tomou de novo, mas eu sei que é de encantamento. Não? Encantamento é assim, não? Não. Não. 15. Não é seu chave. Não tinha chave? Mas eu faço. Falei que você ligou de encantamento. Isso é aqui. Era assim, ó. Eu quero uma chave. Ah, é, pode crer. É aqui sem fita, aqui ela tem um sem ferro bonitinho. De ali, de e aqui ela tem. Hã? Só com D6. Feras aqui. Ah, mas tem 6 chances. É tipo aquela chave do Harry Potter 6. Hã? Já foi com a chave universal, falei que pode não era aqui. O tamanho das esferas. É só apagar tudo. E a posição delas e a altura das esferas variam em cada face da chave. Entendeu? Tipo, é monstruoso pra arrombar aquilo. Onde que é o portal do esplendor? Oi? Tem inimigo no portal do esplendor ainda? Bom, o que, que vocês vão fazer? A gente estava indo até ajudar ele a dormir, né? Comer e dormir, né? Pra se curtir uma vez, né? Ou a gente pode abrir o tesouro. Ou vocês podem ir até o tesouro. É. O que, que é o... Suco de fruta. Tá tomando essa poção de novo? Só a dela, eu quero vinho. Você tá tomando só a dela? É. Tá tudo restaurado já. Queria um vinhozinho. Vamos dar uma olhada no tesouro. E teoricamente lá é mais seguro que aqui fora. Uma igreja... Vai ser uma igreja universal. Tesouro. Tô saindo. Mas tá vendo alguém aqui? Gente, não é melhor, né? Mas por enquanto não, mas se a gente vai dormir, você não vai dormir ao relento, né? E depois, né? O que tem? Mas agora, esse é o tesouro. Por favor. Salão de prata que vai invadir. Sei lá. Pessoas estão indo, hein? Vamos dormir aqui. Sim, mas vamos dormir dentro do tesouro. Só tem uma entrada, como é que é? As pessoas estão indo embora, como é que são? As pessoas estão terminando de sair do andar da mina, indo perto daí de onde vocês estão. Tá todo mundo aqui, pronto? Todo mundo chegando aí, entrando aí no salão. É, o pai do pata de urso liderando aqui, todo mundo. Que coisa, isso espera a gente aqui. Tá? Aqui guardando a gente. As pessoas pegaram o que elas acharam pelo caminho, de, a nível de roupas, peles, roupas de anões mortos. Eles pegaram o que deram pra poder se agasalhar. Cara, eu quase fui pra ninja agora. E estão entrando dentro aí do salão de prata. Né? O pai do pata de urso, ele para, olhando assim. Puxa vida, que lugar bonito esse aqui, hein? Você viu? Só 15 prestações. Bom, só que agora nós ainda vamos explorar um pouco mais e não deixe ninguém seguir, né, gente? Fala isso pra quem? Pro pai do pata? É. Ah, tudo bem. Você fica responsável. Hotel. Tem algum lugar que é seguro, que é seguro aqui dentro? Hã? Tem algum lugar que é seguro aqui dentro pra colocar essas pessoas? Bom, acho que tem esgoto. Caso a gente tromba algum mais inimigo no meio do caminho? Não. Dessa exploração? Tudo bem, tem portas ali. Eu vou manter o pessoal aqui então. Tem portas ali pra explorar, então. Tem. Tem portas de entrada aqui. Doença, maldição. Aqui para embaixo. Só essa? Tem uma entrada. Isso. Ou a gente vai ser massacrado aqui ou dá pra empurrar aqui no Instagram. É. Bom, tudo bem. Pessoal, todos vocês, abriguem-se aqui nesse salão. A gente descansa e amanhã a gente vai embora daqui. Eu vou assim, ó, vocês fizeram aqui. Tira... A gente jogou umas peles ali, ó. Dá pra se esquentar. Ele jogou o dado. Ótimo, eu vou lá. 2, 6. 2, 2, 16, 18. Caramba. E aí o pai do pata de urso, ele sai pra ir buscar as pedras que você falou, tá? E o pessoal já vai se acomodando ali, vocês em família juntas, pessoas que se conhecem, amigos, né? Um grande grupo de pessoas fica condensado no canto de cá e vocês notam que aquele grupo é uma aldeia inteira. Caralho. Tá? Que foi raptada pelos orcs. Mais um banquete pra eles comer alguma coisa. Na verdade, pra todos, né? Acho que tem limite de pessoas, mas eu vou dar uma olhada. É limite de comida. Não, peraí. É o limite de comida. Nem de você vai ser merecedor de comer minha comida. Vamos ver, eu tenho três que é desafio aqui de acertar. Nem dessa. Tem três baús. Ele devia ter feito outro desafio. Qual é o seu nome? Qual é a sua missão? Qual é a sua cor favorita? O que vocês fazem agora? Só pra ver se ele consegue fazer o banquete, a gente já vai lá pra trás. Eu não sei o que eu tinha que pedir. A gente vai pra onde? Eu vou fazer uma canção. Ah, faz uns 20 banquetes da. Descanso. Eu queria investigar o dono e os agentes. É, vamos achar onde que ele investigação. 200 minutos! Ah, 200 minutos? 3 horas e pouquinho pra fazer o dono. 3 horas e meia. Uou! 3 horas e caça, eu faço um banquete mesmo, assim, eu mesmo. É. 16, 26. Você é uma investigação. Não? Toff, você investiga atrás do trono, tá? E aí você percebe no chão, logo atrás do trono, que existe um fundo falso ali. Um poste de bombeiro. Tá? Tem um alçapão que está coberto por uma porta, obviamente. Tá? Conforme você vai tateando o trono, atrás do trono, você põe a mão assim no metal dele, no mitro, aí você sente um oco por trás dele. Você força assim, e aí você desliza uma placa de mitro que se oculta atrás do trono, e ali você vê 3 buracos triangulares. Então essa é uma chave só. e só tem uma chave. Ah, a chave não tem três negócios de triângulo? A chave tem três lados, ela é um triangular. Em cada lado da chave, a chave ela é um... Igual isso aqui, ó, bem parecido com isso aqui. São três, ela é um triângulo. São três fechaduras. Tá? Em cada face, ela tem nove esferas. Aqui. Essas esferas variam de uma face para outra em tamanho, em posição... Em altura que ela fica pra fora do triângulo. É, cada lado da chave é com um buraco. Ou são três chaves. Eu pego a chave e vou. Tentando encaixar aquela pra deixar. Qual que é a primeira? Lado que ela encaixa. Segundo. Mas era a chave pra cega, né? É, beleza. Você encaixa a chave assim no primeiro buraco e gira. Sai um esqueleto pra você. Quando você gira a chave. A música, não acontece não. Errou! Faz uma gosma verde. Errou. E uma torta. Errou. Não ouviu os conselhos de gordinho. Não enfia a chave. Tem que enfiar o amendoim. Não, se você tiver um filho, eu vou chamar ele de Digna. Digna? Não, de Digna. É. Faz é, tipo, um. Não, você não é uma pessoa. Não, é Digna mesmo. É, você não é uma pessoa digna. Eu sou Digna. Ah. Não valeu. Eu ia chamar o meu de graça pra chamar o meu. Toff, save de sabedoria. Eu ia chamar o meu neto de Berine, né? Seu neto! É. Até mais. Xeriga. Sabedoria com banquete. Tem alguém perto da Toff? Eu acho que não tá indo chegando. Tá, então você também é um save de sabedoria. Eu também. Uhum. Mais alguém? E sabedoria banquete. Nossa, 10. Mesmo com 22. Ok. Você passou. Tá? E a minha piada foi. Toff, você falhou. Tá? Quando a Toff ela coloca a chave no primeiro buraco de fechadura e tenta girar. Bugou o cérebro dela. Vocês escutam. Algo se quebrando. E quando esse algo se quebra, vocês vêm emergindo de dentro do alçapão o espírito de um anão muito velho, esqueleto. Isso, vamos bater no Mitch agora. Esse anão aqui, ele surge de lá de trás. Nossa, eles vão ajudar a hora, cara. Sim, vai passando aí. Ele aparece lá de trás, olha pra vocês dois. Ladrões! Mira na Toff, dispara um raio negro no peito da meia da Toff. Ai, Jesus. O gordinho avisou. Por quê? Eu tô concentrando. Quando eu tava meditando, eu não sou cozinheiro. Que da hora, mano. Toff, toma 30 pontos de dano. E o dano é. Necrótico. Então. Toma 30 e. Tem um calminho fora de controle aqui. Tá legal, joga iniciativa, vai. Vocês estão vendo isso? Todo mundo joga iniciativa. 17. Caraca, 17 Siri. 10 Toff. Todo mundo joga? Todo mundo joga. Vocês estão vendo o que tá acontecendo? 11 Muri. Né? Eu não tô. 14 Pata de Urso. 20 Acelerator. Eu não tô vendo. Estamos fora de controle. Foi tipo na hora que você foi. Eu vim pra cá arrumar minha cama. Então, na hora que você foi arrumar sua cama, você ouviu o cara falando e jogando seu jogo. Eu ouvi. Não, mas você sabe o que tá acontecendo. Não, mas o cara grita. Ladrões, e ataca a Toff. Se você tá dentro do salão, você vê tudo mundo. Ah, o povo, os aldeões, na hora que eles veem aquilo, o fantasma. Disparando aquele raio, parece o Palpatine, né? Porra, né? E a Toff estribuchando lá, né? Todo mundo já começa a gritar, correr em direção à porta, esmurrar a porta. O pai do pato do urso, calma, a porta tá aberta. Sem pânico. A porta está aberta. É verdade, a porta aberta. Tipo, mímica. Isso é mais. A porta de mão aberta. Hein? Tem mais foto de jogar iniciativa? 22. Você anotou? Anotei. 27? Sim. Quanto? 6. Caralho, 23, dá pra olhar o jogo, mano. A direita é ruim, eu vou escrever da esquerda. Nossa, não, deu ruim. 12, deu ruim. Briel, 22. Beleza, gente. Na verdade, foi 111, gente, se você marcou a minha? Marquei, 10. Ok. Nossa. Griel, você vê o espírito, que é esse bichinho aqui. Ladrões! Porra! Fulminando a Toph. Né? A Toph dá aquela chacoalhada, se você estivesse tomando um choque. Relâmpago caindo nela. Tá? Você vê uma fumaça negra saindo do corpo da Toph, assim. Ah, uma fumaça negra, tomou um relâmpago. Até cinco palavras. Até cinco palavras? Até cinco palavras. Até cinco palavras. Não somos inimigos, exatamente. Calma, foi o gordinho que nos deu a chave. Ladrões! Calma, foi o gordinho que nos deu. Foi o gordinho que nos deu. Acabou as cinco palavras. Griel, o que você vai fazer? Foi. Hã? Foi assustado. Chave, gordinho. Deu. Parado assustado. Ok. Parado assustado? Você se assusta? Agora sim. Por que não? Você não tem um... Não entendi. Eu não fico surpreso. Eu não fico surpreso. Eu não entendi. Eu tô vendo. Deus acabou de falar. Você não é bosta nenhuma. Griel tá revendo todos os conceitos da vida dele. Ah, agora eu entendi. Sim, sim. Você, aí você viu que foi uma bosta. Aí você viu que foi uma bosta mesmo. Você viu que foi uma bosta. Ah, não fica assim, tá vendo? Não, vai. Então tá, acelerinho. Você é o próximo. O que você vai fazer? Tá o espírito do anão enfurecido. Né? Se ele tenta falar com ele, ele não tá nem aí. Ele vai pra matar a Toph. Já feriu a Toph uma vez, marcou a Toph e vai pra matar a Toph. Eu faço uma ilusão da Toph já caída na frente dele. Como se ele já tivesse finalizado isso. Pra tentar parar ela. Ok. E fala, você já fez isso, deixa ela em paz agora. Nós não somos ladrões. Tá. Você faz a ilusão da Toph caída ali no chão. Só que não cai. Ele olha pra você quando você fala isso pra ele. Ladrões, morrerão! De novo na Toph. Tem quantas ações? Cara, tem ação lendária. Não, aqui foi uma, foi uma reação. Toph, 29 de dano. Siri. Eu? É. Já, nossa, nunca sou tão já, nossa. Eu ver como vocês vão sair dessa. Também quero ver. O gordinho falou que o modelo era bravo. Né? Boa ali, ó. É o que o Griel tá pensando, mano. Tá calculando os seus lados, pô. Eu vou fazer um do pé. Calma, o gordinho nos falou, você é o avô dele, não é? Tá, o Jeff, é uma dúvida. É para a aparição dele, parece ser espectral? É espectral. É espectral? É espectral. Então não fala, o modelo tá morto. Faz muito mais tempo que ele. Não, sim, eu tô parecendo um Nietzsche. Calma, o gordinho nos falou de você, você é o avô dele. Uma coisa assim, se coloca em mapa aí. Eu sou o guardião, vou matar os ladrões! Então você não vai nos matar, nós não somos ladrões. Nós somos dignos, o gordinho disse isso. Os ladrões morrerão! Um por um! Já vira essa direção na toca. Eu não saí no lugar, tava vendo que eu tava meditando. Aonde? Você vai ter que matar um espírito. No outro, isso aí. Eu vou brincar de rajada mística com ele. A camada não funciona. Né? Acho que funciona. Na teoria, não funciona com controle mental, tá ligado? Sim. Porque eu acho que o fantasma não é humanoide. É um grupo de pessoas. É ração, seria. Espectro, tá todo? Espectro. Espectro. Uma boa ideia. Ufa, mata a luz. Não é isso que eu quero. É o que tá aqui. Eu acho. Sim. É isso aqui. Você criou as partes de emoções em um grupo de pessoas. Mas tá vendo o que eu fiz? Diga, o que você vai fazer assim? Eu vou dar a jada mística nele, né? Fazer o quê? Porque ele não quer me ouvir. Que se faz, estão em mãos fazendo a dupla. Ah, humanoide. Eu só não lembro quantos peixes. São três peixes, mas eu tô mais. Três peixes. Mas eu tô mais elevado, né? Hã? Eu sou. Não, esse é tudo aparente, né? Aparente. Ele é quem é então. Tem que ser o mais forte. É só três peixes, né? 20 acerta. Coisa, ataques. Oi? 20 acerta. Acerta. Os ataques mágicos funcionam. Você vai dar uma aqui. Você vai fazer uma aqui. 14 acerta. Fogo, né? Acerta. Ele vai tomar tudo. Toto. Outra vez pegando na porta. Isso é engraçado. Você fez esse combate só pra não, eu não fazer o descanso, né? Hã? Só pra não fazer o descanso. Não. Só que ele fazer isso. Esse que tem que fazer. Se querer mexer no negócio, pô, vai ter muito pouco. Tem que ter, mano. É que tá. Amanhã de manhã acordando vai ver isso. Total. Mas espectro, velho. Não sobe a forma. Nossa, agora você deu uma arrepiada grande, hein? Espectro! Ok. 24 de dano. Tá? Disparou 3 raios. Suas 3 rajadas acertam, atravessam o corpo do fantasma. Tá? Atingem a parede sem causar qualquer dano a ele. Ele não funciona comigo! Vou matar os ladrões! Vou puxar as chaves. E vai, vai chegando perto da porta. Da onde a Toque colocou. Vamos deixar só, cara. Fiz assim. É, ela girou pra pôr lá na segunda, já não tá mais lá. Ah, você tirou pra tirar. Já tá na mão dela. Vou girar pra ver qual que é o encaixe da primeira. Já tá na mão dela. Você usou rajada mística que não funcionou. Não funcionou a rajada mística. Quando eu vi força, não funcionou. Não funcionou. Porra! Não funcionou. Atravessa assim o corpo dele. E não causa dano. O único efeito que causa no corpo dele. Quando o raio atinge ele, né? Ele dá aquela piscada. Sabe? Dá aquela piscada. Como se atravessasse o corpo dele, como se reagisse. Tá? Atravessa o corpo dele, ele grita: não funciona comigo! Vou matar os ladrões! Vai se aproximando da Toph pra matar ela. Eu falo, vou matar os ladrões e só vai matar um ladrão, né? Foi ela que. Tem que começar por alguém. Vai se mexer alguma coisa? Começar por alguém que já tá ferido e já tá quase morto. Porque é a mais perto do trono. Mais perto do trono. Sim. Tá. O pata de urso vai correndo. Cuida lá do Toph! Machado na mão. Ele vai, pisa no trono ali. Pula por cima do trono. E bate com o machado e atravessa o fantasma também. Não precisa nem jogar, tá? Nem jogar. O valor dele dá pra acertar. Ele atravessa o fantasma, cai no chão. E olha pra trás assim. Desfere o segundo golpe. E o fantasma: não funciona comigo! Os ladrões morrerão! E chega mais perto da Toph, pra esganar ela agora. Theon, o que você faz? Nossa, esse velho parece meu avô. Muito chato e teimoso. Volte para o seu mundo, eu vou banir ele. Banimento? Não. Ok. Você tem que fazer algum teste? Não, cara, carisma. Você faz o banimento, tá, segura o símbolo de Calmira, aponta pra ele. O símbolo brilha. Não funciona comigo, eu voltarei daqui a um minuto. O símbolo brilha. Um círculo de energia brilhante surge ao redor dele. Se eleva uma coluna de energia brilhante e desaparece sem fazer efeito nele. E ele grita de novo: não funciona comigo! Os dois morrerão! Vai, mas que funciona, nada funciona com você? Ô tio, que funciona com você? Eu disse que ele fica teimoso igual ao meu mundo. Tem uma coisa bem legal que funciona com ele: queimou, queimar os destroços. Murin? Ah, então termine. Então termine, só termine, por favor. Defenda. Defenda? Quem? Qualquer posição. Você? A Toph. A Toph, ok. O escudo sai da sua mão, vai flutuando e para diante da Toph. Mas é um escudo mágico. Não quer aproximar? Toph, você não tá enxergando ele, mas você sente por dentro. Você sente por dentro uma sensação de medo avassaladora. Não, não tenho. Da sim, você sente. Não, sim, não, você sente muito medo. Você sente muito medo. Você sente uma força, uma presença ameaçadora diante de você. Tá, você sente como se a própria morte, como se a própria morte, tá, te atacasse, enfiasse a sua mão gélida no seu peito. Espremesse o seu coração ali dentro. Tá? A cada grito que você ouve do fantasma, tá? Você, o som do raio dele sendo disparado, você sente como se uma mão espremesse seu coração dentro do seu peito. Só um sentimento que ela. Isso aí seria só um sentimento dela. Não, você sente isso fisicamente. Você sente isso fisicamente. Mas a gente não vê, a gente tem volta. Vocês não veem, vocês não veem. A única coisa que vocês veem é ele disparando raios negros na toca. Tá? Você sente uma mão opressora entrando no seu peito e esmagando o seu coração. Tá? É isso que você percebe. Ah, joga percepção. Tá, e depois do Theon acabou? Você fez mais? Defenda, né? Dado posto, é, Maureen, você. 16. Tá, tá, fica com sua posição ali, questão o cara ali. Como é que é? Posição que tá ali. Ali mesmo, ali mesmo. Do jeitinho que tá aí no tabuleiro. Então, Jeff, vou... O machado em fúria, vou entrar em fúria. Aham. Uhum. Machado completamente em chamas. Eu vou aqui, vou subir no trono. Vou cair na frente da toca. Ok. Proteger ela. Certo. Então tá o escudo e o Murray protegendo a toca. Você vai atacar ou você vai proteger? Eu vou atacar eles. Ok. Vocês podem usar a ação de defender também. Não, mas eu posso usar isso pra tentar dar o segundo ataque. Eu posso pistar não, isso. Não, aí é a ação de ataque e não é ação. Então eu vou ficar pra defesa. Vai ficar pra defesa? Vou. Tá. Quando você faz a defesa, você lembra, Brad? Os ataques têm desvantagem contra a Thor. Tá fazendo raio? Hã? Help, raio ou help? É, help. Os ataques contra a Thor têm defesa, têm desvantagem. Contra você é vantagem dupla. Thor, você? Peraí, você tá bem? Não, não tô, tem um negócio no meu coração como se tivesse morrendo. Por dentro pra fora. Tô tentando caçar alguma coisa ali, tentando pra ela, tipo. Você olha e você não vê nada. Mas não tem nada aqui te apertando? Toff, você não sente o inimigo na sua frente. Pode tentar agora. Você não sente o inimigo. Você só sente aquela pressão, aquela coisa ao redor de você, aquela presença maligna ao redor de você e aquela mão apertando seu peito, seu coração. Quem tava fazendo ação? O cara tá lindo. O Murin e a Toff agora. O cara tá lindo. Vocês veem o cara, Toff, você não sente a presença dele. Não sente inimigo na sua frente. Você sente uma presença opressora ao redor de você. Um mal muito grande. Você sente a aura opressora, mas não sente a pessoa, a presença da pessoa. É. Você se sente cercada pelo mal e algo pressionando seu peito. Sim. Mas você não sente um inimigo à sua frente. Vocês veem um inimigo na frente da toca, atacando. Se eu conseguir, tipo, não ali, não sei se daria certo. Hã? De ajuda com o organismo espiritual, daria certo ou não? Não, não sei, depende do que você vai fazer. Não, vou ver se ele conseguiria me ajudar. Tipo, falar que tá acontecendo ali, se tem alguma presença ali. Tipo. Tá, você vai gastar uma ação pra fazer isso. No próximo turno. Toff? O guardião pode ajudar sim, eu sei como. Pessoal, o que tá acontecendo? Me explica. Tem alguma coisa me ferindo, mas eu não sinto ninguém. É o avô do. Não tem ninguém aqui. É porque eu sinto, você não sente. Não, lógico que eu sinto. Ladrão, vai morrer! Você escuta a voz, mas de onde vem a voz você não sente ninguém. Droga. Não é, isso não é real. Mas ele não tá... Ali, alguma coisa... Como se... Tem que quebrar a ilusão. Se fosse só... algo mental, como se essa imagem fosse algo só... como se fosse ilusão. E me fere ali de outro lugar. Vocês não estão vendo nada? A única coisa que a gente vê é o... No meu turno eu vou tentar ver. Um espectro na nossa frente. Eu posso usar uma reação e entrar na frente? Mas lá. Hã? Posso usar uma reação e entrar na frente? Pode. Foi duas coisas. Pode. Você e o Murray lado a lado, seu escudo atrás de vocês dois. Quero sentir se ela tá fingindo aí, porque não tem nada. Ok. Você faz isso então. Lisbeth. Lisbeth? Eu consigo ver ele. Hã? Eu vejo o avô dele, né? Vê. Nitidamente. Mais as duas? Eu levou o poder dele. Uma por rodada. Primeira você gira lá. Quando você gira no segundo buraco, tá? Vocês veem o avô do gordinho, ele fica extremamente irritado. Ladrões malditos, vão morrer! Eu vai indo pra cima da Toff e tá falando vermelho, como se tivesse. Isso não é real! Isso é só um teste do gordinho! Vermelho não, desculpa! É só o maior teste dele, isso não é real! Não é real, não existe nada! Isso é só um teste! Ele vai ficando vermelho, realmente! Essa gente é digno, realmente! É que 3 é o número mágico, era pra pôr na terceira. Não importa, se isso acontece do gordinho, eu vou passar. Eu vou provar que a gente merece estar aqui. Nem que isso seja alguma coisa que eu faça. Ajudou? Lisbeth, o que você vai fazer? Eu ia usar a magia comando nele. Como que isso funcionaria? Comando? Tente. Acalma-se. Você deu uma dica lá. Não, uma ajuda ainda. Vamos ver. É carisma que eu faço, né? Não, sabedoria. Você faz a magia nele, tá? E aí você escuta ele respondendo: não funciona comigo, os ladrões morrerão! A questão é: você pode ver o pessoal, então espirituais. Griel, ainda está em choque? Ou é real? Não, agora eu vou fazer alguma coisa. Eu tô decidindo qual das vocês que pensam que vai fazer. Depois que eu escutei ele falando, ó, tu tava aí. A gente quer a cápsula do baúzinho. Tem duas ações que eu tenho falando. Você quer ser covarde? Faça uma. Faça mais estúpida. É que sempre funciona. A mais estúpida? É. Vou cantar. Ô! Oh, não tô estúpida. Eu vou cobrar, viu? Eu vou cantar uma música élfica de tranquilizar. De tranquilizar. E tipo, pra deixar claro que a gente não é ladrão. Uma música de tipo. Tá, joga carisma. Se você tiver perícia de artes, de atuação, você pode jogar. Atuação. Performance, não tem? Canta um MC daí. É, eu canto mal pra caralho. Quanto? 8. 8. Tá, você tá nervoso, tá meio assustado, uma coisa estranha que você nunca viu. Você canta ali meio desafinadamente. Tipo, o Brasil Caribe, chega em garinhas. Não afeta ele. Tipo, vamos ficar cantando, assim, mas afeta as pessoas que estão correndo lá pra fora. Algumas pessoas param, olham. O Elf está cantando, o que está acontecendo? Tá cantando mal pra caralho ali. O que está acontecendo? Tá e todo mundo batalhando ali, o senhor proteger um. Eu disse pra se acalmarem! Não precisam fugir! Eles darão conta do fantasma! Vocês viram o que eles fizeram lá embaixo? Tenham fé, homens! E as pessoas vão parando. Vai diminuindo o pânico. Ah, meu pipoca! Não tinha instrumentinho? Você tem um instrumentinho? Eu tinha, você tinha dado. Tem um instrumentinho de fumo que eu sei. Não. Celerinho, o que você vai fazer? Ouvi tudo que a Tava falou? Ouviu. Eu chego aqui perto. Começa a fazer contra-encanto. Uma canção de contra-encanto. O que faz uma canção de contra-encanto? É, até o final do meu próximo turno, todo mundo tem vantagem pra sair de medo e encantamento. Enfeitiçado. Ah, tá. E se alguém já tiver enfeitiçado? Tem vantagem. Tem vantagem até o final do meu próximo turno. Ah, tá, ok. Passa uma musiquinha pra tentar acalmar o pessoal. Cadê a flautinha? A música, tipo a música de Ana Venda. Cadê a flauta? Cadê a música de Ana Venda? Cadê a flauta? Pega a flauta. Não, toca a flauta. Isso aqui não é transversal, igual essa. É, dá pra tocar transversal. Se você aprender a tocar flauta pra fazer magia. Põe força nesse pulmão aí. Não, eu tô fazendo baixo mesmo. Ah, é pra calmar. Ok. Legal, legal. Tô cantando no ritmo. Tofa! Faz um outro save de sabedoria. Só você. Tô cantando no ritmo que ele tá tocando. Cara, quis dar pro Satanás, cara. A musiquinha de Navenda. 13. Ainda falhou. Sentindo aquela sensação horrível. Tá? O fantasma não funciona. Tá? Quer dizer, não funciona. Deixa eu fazer um outro teste pra tentar sair do efeito do cara. Tá? Não funciona. Ela não consegue sair. Ela continua ali gritando de dor, que tem alguma coisa apertando o peito dela, alguma coisa apertando o peito dela. E aí vocês veem o fantasma indo na direção da porta. É o velho apertando. Ele assim, saindo do vermelho, voltando para aquele brilho azulado fantasmagórico dele. Morra, ladrão! Dispara aquele raio de novo na top. Quando você escuta morra, ladrão, você sente seu peito sendo pressionado novamente. Ó, velho tarado. Tá jogando com desvantagem? Adiantou pra caralho. Tem dois defesas. 37, Toff. Fazendo ação de defesa ali. 37, Toff. Mas não adianta. É. O fantasma não tá aqui. Ó, os raios atravessam você, Murin. Atravessam você, Théo. Atravessam o seu escudo e atingem a Toff em cheio. Nada. A sobre defesa, então a gente percebe que não funcionou. Não funcionou. Parece que não, hein? Parece que a Tauf está certa, não tem nada ali. Ciane. Tauf, me dê a chave. Não, eu não vou dar a chave, não. Eu vou até o final. Vocês podem sair daqui. Eu tô falando, vocês estão duvidando de mim. Então eu tá. Sinto essa hesitação. Eu vou pegar a sua mão. Não, eu. Não. Eu vou colocar a última chave. Você última vai colocar, braço. Eu só vou pôr sua mão. Não, você tem que esperar a minha vez. Maior. Eu não tenho. Espera a minha vez. Vai logo botar sua espera o meu turno. Vai colocar, mas eu vou girar só na minha vez. E se ela girar? Não, ela pode girar pra você. Mas é como se ela pegasse a chave da sua mão. Tá. Ela vai, você vai estar segurando. Beleza. Beleza? Entendeu? Nossa, pega a mão dela. Põe na última. Tipo assim, 3 é o número. Mas tira a mão. 3 é o número. Se tiver acontecer alguma coisa, vai acontecer comigo. Beleza. Ok. Já está. A chave ela tem 3 lados. Um triângulo. Como que você coloca, encaixa os dois triângulos? O da chave do buraco. Eu dou uma olhada rápida no olho de ladinho ali. Eu dou uma olhada rápida no olho de ladinho. Aquela, não é tipo aquela fechadura que... É, uma fechadura triangular. É tipo uma fechadura tetra lá. Eu posso ligar ela? Eu tenho a mente afiada. Eu decorei qual lado? Não decorou qual lado? Ué, eu coloquei de um lado e tava assim. Coloquei do outro e tava assim. Qual o terceiro? Qual o terceiro? Deve eu vejo que ela vai colocar ao contrário do lado que era anterior. Falo, não, é pra cá. Pode. O que vocês vão fazer então? Ciele, não! Você tá colocando o lado errado! Ai! Ah. Qual que é? Gira um pouco pra direita! Ai, vira um pouco pra esquerda! Beleza! Vira um pouco pra direita, vira pra esquerda! A outra esquerda! A outra esquerda! Vou achar. Lugar da chave. Joga um D4 e escolhe o número. 2. Eles estão fazendo na sorte. 2. Se sair 4, joga de novo. Mas acho que 3. Sai 4 pra vocês, vai. Deu um. Foi quase. Deu um buraquinho. O bicho vermelho. Falta enfiar de novo ali. Falta enfiar o último negocinho, chave. Ok. Joga o seu instalador ali. Demorou. Tá, hein? Né? 25. Passou. Beleza. Passou. Sorte, hein? Sem sabedoria comigo, amor. Tá, vocês enfiam a chave até o fundo, gira e não funciona. Não é desse lado, Toff! Você colocou errado, você puxou muito cedo! Talvez seja porque o primeiro nem se caiu. Pata de urso, continua lá atacando sem fazer efeito. Cada ataque do pato de urso, o fantasma fala: não funciona comigo, os ladrões morrerão! E vira na direção da Toff pra atacar ela outra vez. Eu já falei isso? Só. Amor, eu vejo que ela tá encantada. Será que vocês não perceberam? E aí depois o pato é o Thelma. Como é que é? Você só fala a mesma coisa. Sim, ele só fala a mesma coisa. Ele é programado pra isso. É uma programação. Eu vejo que ela tá encantada. Se for em mim, não, ela não está encantada. Ela não está encantada. Não, encantada como assim? Define encantada. Encantada. Eu sei que ela está sobre efeito de uma magia. Efeito de uma magia de encantamento. Jogar cana não, ela tá brilhando. Nossa, agora chegou a hora de bugar seu ombro. É, mas não dá um valor. Chegou a hora de bugar o mestre, deixa eu ver. Essa dor não existe, é psicológica. Ela acha que tem uma coisa. Mas é uma magia que foi lançada em você. Sim, é uma magia de efeito mental. Sim, mas se você está encantada, eu vejo você encantada. Eu vejo um efeito mágico em você. Exato. Mas agora você não vê. Ela estava encantada ou o local estava encantado? Se fosse assim, todo mundo estava sentindo. Ou a chave está encantada e você não vê. Eu vejo o brilho mágico. Se ela está encantada, tem uma magia nela, então eu vejo. Mas e a diferença entre ela encantada e com ela? É a mesma coisa. Eu só vejo a diferença. É, eu vejo na cor. Às vezes é a chave que eu peguei na chave. É um você viu? Às vezes a chave. Não tem brilho mágico sobre a toca. Não tem. Vocês lembram do que aconteceu quando vocês subiram a estalar na Ariel? É a mesma coisa. Mas tá ativado nela. Está o quê? Ativo. Eu não vou você corrigir sua palavra. Não, eu vou falar porque tá aí, ó. Você escuta uma voz uma família pra você. Voz meio grave, meio rouca. Ela fala assim pra você. Você sente algo pegando você assim pela garganta, falando assim pra você. Vai, desgraçada! Olha pra ela! Olha pra ela! Ela morreu por sua causa! Olha pra ela! E pá, um tapão na sua cabeça. Que confusão, ó. E a minha mamãe? Pera, não liguei, meu pai da porta. Não, seu pai, seu papai. Olha pra ela! Vai, olha! Olha, dita! Caralho! Você matou ela! Tá mais claro agora, impossível. Não, é você. Então vamos ver se isso funciona. Restauração maior na tocha. Restauração maior na tocha? Papo, mano. Caralho, não sei o que isso faz. Restaura como se fosse o normal, só que um pouquinho maior. Dá um upgrade. Top, se uma puberdade cresceu. Restauração maior, você tá adulta. Agora você tem 1,80m. Muito adulta. Melhor tocha. Tô olhando como se estivesse em português. Beleza. Greater. É, Greater, tava no R. É um livro de tormento. É Restaurator. Restaurator 3000. Restaurator 3, ele faz produto polishop. Restaurator maior. Então, você faz a magia na Toph. Vocês veem um brilho mágico envolvendo a Toph. Isso não funciona! E não faz qualquer efeito. O fantasma continua lá, ameaçando a Toph, atacando a Toph. E a Toph, vocês veem, ela começa. Sabe que eu tô gastando slot também? Eu sei, só que você vai dormir depois, né? É. É. Será, mano? Toque pra você escutar. Uma voz familiar. De novo. Falando pra você. Olhe para ela! Fala com ela. Lirana? Ah, Lirana. É, Ruína? É a nossa deusa. É ela que nos guia. Ela me deixou dessa forma para que eu não visse os horrores do mundo. Ixi, oh, Deus, é vindo alguém ali. Toph, é você, minha filha. Que monstro é esse? Eu vou matá-la. Matei o monstro. E você escuta aquela voz que você gosta, familiar, tão agradável, gritando em desespero. Não, não. Ah, meu braço, eu não quero meu braço. Ah, eu quero minha perna. Isso pode, Geraldo? E aí você volta a enxergar, Toph. Você vê a Inanna sendo esquartejada pelos soldados do seu pai. Vai, boba. Vai. Tá vendo? Não viu? Que mais? É, tá vendo o que você tá fazendo? Que, qual que é a reação da Toph? Ó. Ela tá em choque. Quer ver ali, ó. A Toph, ela para de reagir, ela fica parada em choque, né? Você vê ela só dando umas tremidas ela assim. Ela aceita como ladrão. Eu aceito a morte dela. Você é seguro. Toph, não é firme. Puxa, meu Deus. Só põe moral pra ela? É. Beleza. Vai. Quer gastar seu canalizar divindade? É que não. Pode não funcionar, mas não. Quer gastar? Que não, canalizar divindade, eu tô falando. Ah, tá. Seria semelhante à expulsão, que usa pra fazer expulsão. Ah, de clérigo. Você quer gastar canalizar divindade? Eu não sei, porque eu não tenho sabedoria. Gasta, deixa eu ver a resposta. Aí, eu só falo assim, ou não. Joga sabedoria. Teste. É, melhor. Porque eu sabia sim ou não, velho. Sabedoria com um botão. Não, então. Nada de vantagem. Não, você não vai usar canalizar divindade. Você tá ali sem saber o que fazer também, em choque também. Você tá com a mãozinha nova, né, Toph? Você, Toph, aguenta firme, aguenta firme. E a Toph tá lá tremendo. Você quer apertar o bolso? Depois do Theon. Murray. Pra baixo. Você chega ali, tem que se concentrar. Puxa pra baixo. Guardiões espirituais. João. Guardiões. Por favor, me ajude nesse momento. A bater no. Vocês poderão me dizer o que está acontecendo com a Toph? Se isso tudo é uma aprovação de Gordinho? Ou se realmente está acontecendo? Você escuta a voz do lobo. Sim, é uma aprovação. Mas nem tudo é o que parece ser. O que ela teria que fazer para passar nessa aprovação? Ou nós teremos que fazer? Escolhe aí, vocês têm que fazer ela enxergar a realidade novamente. Abisóia, pô! E a voz do lobo desaparece. Ainda tem bônus action, movimento. Tá, vamos lá, ó. Galera, Eu consegui falar com o meu guardião espiritual e ele falou que tudo isso é uma aprovação. Temos que fazer a Toph enxergar a realidade da maneira dela. Agora a questão é: qual será essa realidade que ele quer que enxergue? Lembra que você se viu mais velha, Toph? Um reflexo no lago? Ou seja, você viu sua mãe no lago? Você viu novamente ela? Sem a cabeça. Segurando a cabeça. Olhe para mim, Toph. Você me matou. Olhe para mim, Toph. Pegue. Joga a cabeça assim para você. Eu posso usar alguma ação de você, no reflexo, segura a cabeça assim. A cabeça olha para você assim no seu colo. Olhe para mim. Olhe para mim até ficar cega. Você me matou, desgraçada. Menina do inferno. Eu morri por sua culpa. Você não entende o que está acontecendo. É na cabeça dela que está acontecendo. Só na cabeça dela está acontecendo isso. Bugou. Ok, depois do Murin. É a Toph. Toph, se lembra que você tem que enxergar a realidade. Pronto. Tipo, a única coisa que eu vou poder fazer. Olha pra mim, menina desgraçada. Eu morri por sua culpa. Você sente aquele apertão no coração. Não, é na cabeça dela. Na cabeça dela. Só que então, tá perguntando em onde? Tô perguntando em onde? Não, a gente vê que ela parou, tipo, travou. Ela estaria no transe. Sim, eu tô perguntando em onde. Ela está em um transe, Murin? Parece sim. Parece. Ela travou e ficou. Que ela tá lá tendo os mesmos tremelitos que você tem, as mesmas espadas que você tem. O que você faz, Toph? Não foi invocar, ela ensinou. Ela tá falando isso em on. Vocês são. Mas que ela me ensinou sobre não enxergar. Você quer que eu veja? Eu vou ver. Eu abro o olho. Não, o olho da Toph é aberto, hein? A Toph enxerga, cara. Eu vou. Se o Gordon quer isso. É isso que ele vai ter, com a última gira. Como você coloca essa chave? Reto. Treino normal, a última reta. Hã? Tipo assim, a parte seria a parte de cima. São três, o seu treino, tá ligado? Seria como se fosse a parte de cima dela. Tá, beleza. Primeiro você enfiou ela assim. Não, vamos supor. Acertou, você enfiou ela assim. Não, a chave é isso aqui, ó. A chave é isso aqui. A parte de trás dela é isso aqui, ó. Tá vendo? A parte de trás. Mano, tipo... Mas que ameaça. Não, a chave é exatamente isso. Tá, mas a parte de trás dela é... Tipo, ela pegada. Sim, o negócio aqui. Então, é redondo. Certo. Você põe o redondo pra cima. Isso. Na vertical. Então, é exatamente. Como se fosse outra. Certo. Ok. Fala qual a posição do. Tá, você coloca nessa posição e o que mais? Se é isso que o gordinho quer, é isso que ele vai ter. E gira a chave. Naquela dor, você mete a chave com tudo e gira. E nada acontece. Poxa, dou mais uma girada. E nada acontece. Nada acontece. Viu, você tem que sair desse trânsito pra falar isso. Do que é que feito o negócio? É. Mitreu. Você não vai por bem, vai por mal. Dou um burro toda força. Você bate um. Vai quebrar a tua mão. Você vai quebrar a mão. O tron dá uma estremecida, mas não acontece nada. É isso que tem que virar a chave. Murin. Murin. Lembre-se dos conselhos do gordinho. Vamos fazer com a chave. Isso que é o pó. Você escuta a voz do seu guardião, a voz do urso agora, falando pra você. Tá. Não. Ei, vou passar isso todo pro povo. Não, você girou a primeira, não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu a ilusão. Onde é? Aconteceu o fantasma. Você girou a segunda, não aconteceu nada. Então ali, não tem tipo. Assim ele te ajudou a girar a terceira, também não aconteceu nada. Mas então não tem um mecanismo? Tem, você gira, mas não faz nada. Não abre o alçapão, não faz nada. Como faz barulho? Você tá girando, teoricamente você tá girando um mecanismo errado. Faz barulho de catraca, de tá girando o negócio, mas não tá girando o mecanismo correto. Pessoal, olha a minha chave. Parece com essas dobras os três lados. Não, ela não dobra os três lados. Ela é parecida com isso aqui. Só que não são duas carreiras de esferas. É uma carreira só de esferas. 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui. Tamanhos, posições e altura, né? Profundidades diferentes. Pessoal! Eu vou tirar 3. Elevado. 3 elevados? Como assim 3 elevados? Pra cima. Todas elas são pra cima. Você falou que são alturas diferentes? Tá, uma tá mais pra cima que a outra. Mas é uma só. Não, a altura, o quanto elas ficam pra fora da chave, varia de uma pra outra. Exato, de uma pra outra. É, eu quero saber, tipo, tem nove aqui, não tem? Tem um teste. Aí são nove, cada um em uma posição, em todos os lados. Tem que achar pra chave. Não tem que achar só. Mesmo tamanho. Você tem que achar um ponto que vai lá. Percepção. Jack, vou falar, ó. Pessoal, lembre-se dos conselhos de Gordinho. Morin falou. Que conselho que o Gordinho deu? Exatamente. Cuidado do meu avô. Eu tava em transe. Mas... É, ele, cuidado do meu avô, isso é um conselho. O que mais? Tem uma pegada na chave, que seja. Tá, se virar pra 24, essas palavras. Não sejam gananciosos. 24? Não sejam gananciosos. Ó, se ele tá com a sua mão, segurando a chave junto com você, tá? Você olha assim, a última carreira aqui, as três esferas da última carreira, elas têm o mesmo tamanho e estão no mesmo alinhamento. Mesmo alinhamento assim. Aí dessa fileira tem uma esfera aqui, na de cá tem uma esfera mais pra cá. Tá? Mas aqui na última carreira, as três últimas esferas elas estão pra fora. Tem que girar o bagulho. Gira. Elas estão pra fora, caralho. Tô louco. Elas estão na mesma distância, mesma posição. Sim, aqui. Mesma posição transversal. Uhum, tá? Uhum, e elas têm o mesmo tamanho. Ela gira? Não sei. Não, a chave não gira. As três de baixo estão alinhadas. Então. As três de fora estão alinhadas. As três mais perto do cabo aqui, ó. Então, as três de baixo. Isso. Tá, vez de quem? Vez de dona da Lisbeth. Nem é, tá? Vocês já sacaram o que tá acontecendo? Eu tenho ideia. Eu acho que sim. Fala aí daí então, seu louco! Não. Eu vou matar a Tom no próximo turno. Ideia em off eu tenho. Em on ainda não sei tudo o que tá acontecendo. Bom, mas depois que ela morrer, ela acaba. Não, eu vou. Sim. Acaba e acaba tudo, né? Acaba a vida dela. Eu tenho uma. Não, mas ela tá dando pra vocês não voltar à morte. Como é que é? Eu tenho uma ideia pra fazer no próximo turno. Vou perguntar pra Harry. Porque como se desfaz essa ilusão? Perguntar pra Harry? É, eu já percebi que isso é uma ilusão. Sim. Então eu quero. Ele é o deus das ilusões. É. Eu quero tentar de algum jeito que eu sou devoto de Harry. De algum jeito descobrir como para essa ilusão e como guiar a Toph. Caralho, vai vir outro deus na campanha. Bom, qual que foi a situação mesmo? Foi a girar a última chave. Girar a última chave. Lisbeth, qual que vai ser a sua ação? Os dadinhos já estão aqui pululando na minha mão pra matarem a Toph. É... proteção contra energia. Ele é uma energia. Energia é qualquer elemento. Na verdade, ele é mais um. É, você vai escolher um elemento que vai afetar a Toph. Na verdade, isso não existe. Isso é um bagulho que aconteceu pra quem tá tentando roubar o bagulho. Ah, tipo assim, quem dá com a chave é a pessoa que vai sofrer tudo. Entendeu? Então isso aí não existe. Isso daí é só uma ilusão. Não existe. Vocês estão vendo aquilo ali, vocês estão vendo o que eu tô fazendo. Mas nada é real. O que tá acontecendo é uma briga interna da Toph. Porque ela tá com a chave, ela tá sendo gananciosa, você tem uma briga com isso. Não aconteceu com ela porque ela passou no terreno. E é só por você, eu vou fazer nada legal, não pode ser? Último encaixe? Não existe. Dá percepção. Não existe. Fala. Não, eu tô tentando falar pra enxergar a realidade. Não tem que tomar aqui. Fala, grita pra ela, enxerga a realidade. Nossa, tente enxergar a sua realidade. Eu sei o que é realidade, eu só não enxergo. O mundo não é assim, gente. Então fala, você sabe como é que faz? Eu não sei como é que faz isso. Eu não sei qual é a realidade dela. O que tá acontecendo no negócio dela? Não adianta saber o que é isso. Como você quer ver isso? Ela sabe o que ela tá vendo. Provavelmente ela sabe o que aconteceu com ela. Esse bem continua lá dentro. Também é triangular, você encaixar a casa que é um triângulo. Ou se lá pra dentro tem alguma coisa. Ela sabe qual que é a realidade. Ela sabe tem esse tipo de caixa. Ok, doce dá pra ver. Foi ela que matou a mãe dela. Você me detalhando como você vai fazer, dá pra ver. Ela sabe disso, então ela tem que enxergar. Dentro do buraco, você olha o buraco, tá? E aí são. Ele é triangular, perfeito, ó. Três faces vão até o final. Eu não posso falar isso, tá? Não sei quem está. E aí você olha e você vê que essa face da. É assim. Que corrou, tá? Essa face aqui tem oito cavidades esféricas. Essa face aqui tem oito cavidades semisféricas, não esféricas, né? E a face de baixo também tem oito cavidades semisféricas. Tá? E lá no fundo é perfeito, normal. Tem oito só? Não vira assim. Você não põe a última. Coloca a última. É. Eu não desintegro essas coisas. Falou oito, vamos. Lisbeth. Aí tem esse, mano. Eu não vou colocar até o final. Não sei se daria certo. Proteção contra bem ou mal na toca. Será que isso foi uma dica? Tente. Fazer então. Vamos fazer proteção contra bem. Proteção contra o mal. Não, quem tá te torturando é as pessoas de bem que você gostava. Aspas, né? Eu jogo um teste do que? Eu vou. Não, não precisa jogar teste nenhum. Vou ver aqui se vai funcionar. Isso só funciona! Isso funciona contra mim! Não, e aí ninguém fazia mais nada, não tá fazendo mais nada, só que o cara ainda tá falando, isso não funciona! O cara vai falar, não adianta com o que o Charles discutiu com o fazer. Não, mas isso não. Não. Nem falava. Nossa, tô contando uma receita, viu? Você pega Doritos, você tritura, faz tipo uma farinha, sabe? Aí você pega queijo, fatia, corta um triângulo. Tá, você faz proteção contra o mal nela? Ovo e na farinha. Top, joga outro ser de sabedoria, então. Muito bom. Não teria efeito, tá? Mas como você tá fazendo, eu tô dando a oportunidade da Top enrolar o teste dela. Por favor, Sara. Você quer dois dados aí? 19. 19? Falhou, Toff. Falhou. É 20, porque eu passei com mais de 20. Fosse 22. É 20, é 20. Vamos adicionar um D6 assim. Se eu não der 6, se enxergar, hein? Prefiro não. Gasta não, gasta. Abre o seu rolê, Luiz. Sei lá. Gastar. Já são 6 horas da tarde. Tá, né? Então, Griel. Cantou, não deu certo. Cantou nada de nada. Cantar não deu certo, então eu vim pra cá. Sentei no chão, peguei meu charuto. Meu. Nós não somos ladrões. Tô fumando, sem arco na mão. Tranquilão. Isso já vai dar tempo pra comer. Isso não funciona comigo! Ladrões! Vou morrer! Depois de morrer. Ok. Cara, eu não tive a percepção que você teve uma mudança, sabe? Então deixa tudo pronto. E eu falei, não gritei e falei, nós não somos atrás. Tá. Fala um save. Um save não, um ability check de. Ai, caído. Inteligência. Pra sua mãe. Pra minha mãe, foi. Vai jogar alguma coisa. Não, vai falhar. Não, ela vai passar. E aí, você não confia na sua mãe, pô? Vai ter menos dois. Vai ter menos dois. Pô, você não confia na sua mãe? Caramba! Três. Olha só, não confiou na mãe. Falta de eu vou rolar um eu teste. Vou rolar confiando. Rola confiando pela mãe dele. Só que não. 14. Viu? Ó, eu rolo também pela sua mãe, ó. Eu acredito na sua mãe. 4. Só que não. 14. 12. Não, 16, 14. Aí, ó. Mamãe, vocês passariam o teste, mas foi o melhor teste. Tá, sua mãe fala o óbvio, né? Meu filho, isso não vai funcionar. Você tem que tirar seus amigos de lá, senão eles vão morrer todos. Ah, eles vão morrer todos pra lá, o que eu posso fazer? Ajude, são seus amigos. Como? Tire-os de lá. Tire-os de lá. Ou então, meu filho, se não houver mais nada possível a se fazer, morra junto com eles. Poupe o sofrimento deles. Não, não, deixe que, não deixe que outro deus maligno leve suas almas embora. Que mãe! Falou isso, né? Que mãe é ela, essa? Ela fez isso. Não, vim. Não. Ela fez isso com ela própria. Tirar a própria vida pra não ir pra Ragnar. Não, ainda está cedo. Então, Celerinha, sua vez. Eu vou pensar em todo o ensinamento que eu tive do Murilin, lá na cidade. Eu vou focar, tentar descobrir como que, onde que é o ponto que faz essa ilusão. Vou tentar fazer um arcana pra... Isso, faz um arcana. Ótimo. Passa, pelo amor de Deus, tira 20. Ah, deu 15. 15. E esses fogos do lado ali, ó? Ah, eu esqueci de falar, né? Uma estátua de Calmir, uma estátua de Tenebra. As duas feitas de prata. Fazem os dois também, né? Nossa! Olha. Aí nasce o outro gordinho. Imagina no estúdio gravando. Salerinho! A Tofa tá balbuciando coisas estranhas, falando coisa. Não tá falando coisa com coisa. Tá? Parece que ela tá vivendo num mundo à parte, uma realidade só dela. tá? Ficou claro pra você pelo comportamento do fantasma, ele não é um fantasma de fato, ele é uma ilusão programada. É evidente pra você. Isso é uma ilusão programada. Então você sabe que alguma coisa tá acontecendo dentro da cabeça da Toph. Tá? Alguma coisa que tá afetando só ela. E pelas coisas que ela tá falando, meio insanas ali, pelo comportamento dela, parece que ela tá vendo alguma coisa que vocês não estão vendo. Alguma coisa está afetando ela diretamente. Você só se lembra de um efeito mágico capaz de fazer isso. O assassino fantasmagórico. Agora vocês entenderam, né? Era a magia que eu mais gostava. Era fantasmagórico. Gostou da combinação? Foi muito foda. Uma ilusão e um assassino. Eu matar um vampiro com você. Então eu vou chegar do lado da tela. Você faz magia com você? Com certeza. Só que eu não tenho. É isso que eu queria saber. É por isso que eu fiz o teste pra saber a magia. Sim, dispara magia. Eu vou chegar pra do lado da Toph e falo: Toph, isso é mentira. Eu não estou sabendo nada. São apenas pesadelos que estão tocando sua cabeça. Eu sei, fazer mas é hora que eu tô pensando isso. São pesadelos. Esqueça-os. Pense em Calmir. Pense em Tenebra. Calmir, que bom. Está no tempo deles? É, ok. Você vai fazer alguma magia? Não, é o contra-encanto. Ah, o contra-encanto. Tô fazendo um. Tá, revola o seu teste. Vamos ver se quebra agora. Nossa, agora a tua sabedoria. Sabedoria. Não, eu insisto nesses dados. Agora vai passar. 17, 24. Agora passou. Quando você falar isso pra ela, né? Você escuta a voz do Celerim, né? Vindo de longe, de um lugar diferente de onde você tá, né? A sua mãe olhando pra você assim: vai, olha pra mim, desgraçado, olha pra mim. Seu pai chega atrás de você, empurra sua cabeça assim: olhe pra ela, maldito, olhe pra ela. Olhe pra ela, a Inanna gritando ah, de dor, sendo destripada, né? Toda. Aí você escuta a voz do Celerim: nada disso é real, pense em Calmir, pense em Tenebra, né? E aí você vai tentando voltar à sanidade, vendo que aquilo ali não é real, você não enxerga, sua mãe já morreu faz tempo, seu pai virou pedra, né? Inanna morreu há muito tempo, você vai se lembrando dessas coisas, vai voltando, se centrando. Tá? E aí você sente aquela presença maligna que te cercava desaparecer, aquela coisa que esmagava o seu coração desaparecer também, tá? E tudo volta ao normal, tá? Quando a Toph ela se acalma, volta a respirar normalmente, vocês veem o fantasma, ele começa a desaparecer lentamente, e enquanto ele vai desaparecendo lentamente, ele ainda grita: isso não funciona, grita outra vez: isso não funciona contra mim, morra ladrão. Dispara o raio na Toph. Olha que cabeça, de novo. Isso não funciona contra mim. O raio atravessa todos vocês, vai em direção à Toph, mas não faz mais qualquer efeito não, nela. Na hora que faz isso. E aí a ilusão desaparece. Aí eu faço assim na ilusão, um tapinha some. Quando você faz assim, é como se você batesse numa nuvem e desvanece aquela ilusão, não é? Acalme-se, Toph. Já passou. Isso é só mais uma daquelas pegadinhas. Eu sei, eu falei, eu tentei avisar vocês, vocês não me ouviram. É o que eu falei desde o começo, isso é só um teste. Sim. Mas a maneira que você tava tentando resolver o teste. Se você sabia, por que você não estava mal, né? Porque eu achei que era algum teste do gordinho. E eu queria até o final pra provar. E não foi nem calma, nem tenebra que fez com que eu voltasse a consciência. Eu me lembrei de uma música. Uma música de uma caixinha. De nada. Isso é que eu ganhei. De nada. Foi só ela que fez eu voltar a consciência. Teimosa igual. Mas de qualquer forma, obrigado, Sérgio. Você foi a única pessoa que tentou conversar comigo. Eu tava, sei lá, ele conversou diretamente comigo. Vocês tentaram me ajudar. Eu tava assim, você acordou e eu tava assim, ó. Vai, força. Força, foco, fé. Vem, monstro! Eu não sabia o que fazer, nada funcionou. Exato, nada funcionou porque era só uma ilusão programada. E tinha um assassino fantasmagórico ali dentro. A magia do assassino fantasmagórico na fechadura. A Toph ativou, assassino fantasmagórico afetou ela e a Ciela que estava próxima. Tá? Só que ela passou no teste. Quando acionou o assassino, automaticamente apareceu a ilusão e começou a atacar quem tinha sido afetado pelo assassino. Eu falei, gente, isso aí não é real. Foi a primeira coisa, todo mundo, até você, achou que era alguém. Aí depois, até então, é um espectro. Ela já falou, você não sente mais nada, eu me liguei. Isso daí eu não existe. Você só olha as duas de cima. Bola não precisa nem do teste, agora você já sabe. Você olha as duas de cima, nenhuma das fechaduras de cima tem buraquinhos. O que a gente vai fazer? Depois o tipo da magia. É sim, eu tava querendo descobrir o tipo da magia. Deixa três bolinhas de fora. Três é o número mágico. Três é o número mágico. Gira. E abre só o safão. Não, não vi, eu tô afim de isso. A Celia, ela olha as outras duas fecha, os outros dois buracos e agora ela sabe o que procurar e ela vê que nos buracos de cima não tem as bolinhas, os furinhos. Tá? Aí ela vai com a chave no terceiro, deixa a última carreira de esferas, ou seja, três esferinhas de fora, gira e o safão. Tem algum filme, tem uma pegada assim, um filme ou série, alguma coisa. Sério? Assim. Tem. Eu não sei de referência. Três pra trás. Eu não sei de referência. Você não toca até o final. Você fica o bagulho no espaço. Gira pra abrir. Tem um filme, são uma série. Não sei de referência. Mas, cara, é um negócio muito bom pra você fazer numa fechadura. Você não empurrar a chave até o fim. Sim. Né? Bom, isso vai voltar para a próxima tentar abrir, então. Larga aí. Então, não. Não iremos voltar aqui. Bom, o que vocês vão só fazer? Vamos pegar as duas. Vocês estão cansados, a tofa tá ferida. Vocês vão continuar ou descansar? Descansar, né? Meu Deus, o povo tá ferido dela também. Peraí, você só se drogou o sapão? Vou entrar no sapão, sim. O que que tem lá? O que que você tá enxergando? O que tem lá dentro? É, tá escuro. Eu enxergo. Tá, o que que eu sinto até 18? Eu também enxergo no escuro, mas eu acho que a profundidade. Então. Achamos o tesouro. É uma escada que desce 6 metros. Um corredor estreito de 1,5 metro de largura. Exato, é isso que tem. Nós não sabemos o que tem lá pra frente. É melhor não ver. Esse corredor ele segue adiante, tá? E termina numa passagem, uma porta, que dá pra uma sala. Gente, sério, mesmo que vocês vão ter. Tudo tá escuro agora? Se ele. Sim. Tudo tá escuro ali, você enxerga graças aos seus olhos. Com certeza, tem uma armadilha pra proteger. Isso! Aí, beleza, a gente pega alguma armadilha dessas daí. Ah, relaxa. Essa é a principal armadilha, mano. Sim, porque... Ali você só passava dali de um jeito, matando o gordinho e... Lógico, depois... Eu sabendo como usar a chave. Sozinho ninguém entra ali. Porque vai estar enfeitiçado. Ele tem aquele... do Harry Potter. Então, vocês vão descer? Eu esqueci, eu até tem como descer? Então, a gente pretende, porque na minha opinião do guia, a gente acha que é o lugar mais seguro. Então, a gente vai levar todo mundo pra lá? Cura ela. Se comer? Não, é, vamos não primeiro ver como é que qual é o tamanho lá de dentro, né? Primeiro eu vamos pegar a tesoura. Não, não precisa ser todo mundo, mas a gente pode, sei lá. Se ela for, eu vou machucar. Não, mas quero também comigo com o local na época. Todo mundo bem. Bom, lembre-se das palavras de gordinho. Não sejam arrogantes. Não misturou. Não profanem o túmulo. Profanem o túmulo. O túmulo da caminha dele vai estar lá dentro. Não seja igual eu fui. Por isso que eu fiquei não é isso, é uma das coisas mais simples. Três números mágicos. É! Três números mágicos, exato. Só vai três pessoas, pronto. Não! Nem mais nem menos. Ah! É mais. São três armadilhas? Ah! Já foi duas. Ou uma? Foi uma. Ele falou, há outros três desafios. É, há outros três desafios. Tá, vamos ser. Primeiro. Ah, então a gente não vai. Vamos descansar aqui e amanhã a gente volta. Que quase matou um. Tá, só mais dois, que quase matou alguém do grupo. É só a gente não enfiando chave sem olhar. Sem mim. Mas... E eu preciso fazer comida pro povo. Eu preciso fazer comida e eu estou totalmente... Sem fôlego. Vai dizer que você não tá com fome. Não. Ô, louca, gente. Assim. Que é esse? Ah, é o bichinho aqui, ó. Mas tem que lutar com o furúnculo. É um furúnculo. Não. Você fala fome, verdade. Fala fome, o furúnculo frungo do lado dela. Eu sou o bichinho que devia estar morto que tá com fome. É, o seu bichinho dar uma que retira no buraco. Eu vou dar uma frutinha pra ele. Você quer fruta ou carne? Carne. Um gole é carnívoro. Qual que é a lógica disso? É, mas eles não comem. Mas era uma pessoa? Era uma pessoa. Ele era uma pessoa antes? Não tem uma alma dentro dele? Sei lá. Se é não, foi tão natural. Era uma pessoa. Eu só ia fazendo escravo, mano. Vamos cortar isso pra lá. Olha só. Dá uma arma dentro desse bicho, ela tá fazendo descarga. Vamos cortar isso pra lá dentro. Bom, eu opto pelo descanso. Quem opta pelo descanso? Eu já tô descansando sentando ali fumando. Então, assim, a gente ajuda a proteger os feridos. Feridos, entre aspas. Eu tô passando pelo gel. Eu fico aqui na entrada. Calma aí, calma. Por favor, mostra pra mim como é que você fez isso. Tá sentado? Tô sentado. Como se eu tivesse proposto a mão. Vai bater no ombro. Tá, você está, vai querendo ser deslizando. Rafa, eu não posso sentar o miniatura, né? Não, ele tá deitado. Que moleque! Tem que comprar uma miniatura flexível. Eu falei que tava sentado. E aí, o que vocês vão fazer afinal? A gente vai descansar. Descansar. Né? Faça alguma recuperar coisa. Recuperar todas as forças, os lotes, tudo precisa recuperar os lotes. Tinha house na boca? Não, era assim. Pra ninguém entrar lá. O outro vai fumar um pouquinho, nossa, né? Tá precisando. Você puxou a inteligência dessa mulher. É pesado, hein? Tá, gente, tem mais duas cenas pra gente calar hoje, que eu já preciso parar mais cedo, como eu disse pra vocês. Ô, louco, já estamos duas semanas. Só. Eu vou. Meu vice. Não, meu vice. Eu comprei, mas vocês me desculpem, mas minha prima tá aí, eu vou dar um pouquinho de atenção, eu só vem pra cá uma vez por ano. Então, no que vem. Ó, daqui a três semanas, no que vem. No que vem tá aí já. Vai tomar seu cu. Ah, falando nisso, eu não sei que dia que cai, não sei mesmo. Vai ter um sábado que eu vou estar viajando, entre janeiro. Sábado, não domingo. Não, domingo também. Você vai estar viajando, né? Porque, né? Dia 28 volta, eu acho que dia 5. Então dia 28 é uma. Sexta-feira. Sexta-feira, segunda. Rafa. Mas assim você mesmo. Só falou que é 28 desse mês? Dezembro, mês que vem. No final do ano. Você chapado, porque você falou que não é nesse mês. Você acha 28 de dezembro? Mas a série já é esse mês? Já é. O que você tá falando? Nós estamos em novembro, já faz um tempinho. Nós estamos em novembro, a série é só em dezembro. Ah, é só dia 23. De não, mas a gente recebe esse mês e mês que vem. Sim. Ah, tá, porque eu tava contando com isso. Ah, bom. Se tu quiser receber só mês que vem, fala com o seu cara lá, eles resolvem. É, eu não vou achar mal nenhum pagar. No problem, no problem. Vamos lá. Enfim, o que a gente vai. Ah. Que um sábado desse eu vou ver certinho. Você fala a data. Não, mas aí vai ter que ser domingo. Nossa, tô achando que já é. É, você fala a data que vai ser, a gente faz um esquema de férias. Eu também tenho algumas viagens de serviço pra fazer ainda. Ah, dia 20. Esse mês e o próximo. Vai atrapalhar um pouco. Se vocês tiverem algum horário disponível em algum outro dia da semana, municipal. Se vocês falem, a gente pode jogar um outro dia da semana. Eu só preciso ver que dia que o Marcos vai mestrar. Você vai emendar a. Se quiserem jogar algum dia durante a semana à noite, um pouquinho? Pouquinho, né? Durante um dia. Pouquinho. Pode fazer também. Dia 3. Dia 3, que provavelmente não vai dar pra mim jogar. Dia 3. Tem o dia 15 agora. E tem feriado também, dia 20, dia 20 de outubro, dia 15 de novembro, que é uma sexta-feira. É municipal feriado. É sexta ou quinta? É, não sabemos ainda se lá vai mudar. Como é um feriado só municipal, não se sabe quem trabalha e quem não trabalha, então a gente combina. A prefeitura, eu acho que trabalha, né? Eu não sei. Qualquer coisa que eu pego Skype, Brandão fica por Skype. Não, não. Não, a República é domingo. Dia da Consciência Negra. É dia da Consciência Negra. Tem. Não sei se é ou estado ou municipal. Um dos dois trabalha e o outro não. Onde? Que dia? Acho que é dia 20 de outubro, dia da Consciência Negra. Novembro? É, novembro. Nossa, falou. Bom, e esqueçam feriados. Ah, é racista. Vocês dormem. O dia 20 é bom e ficou preto. Vocês dormem. Calma, a gente come. Então, você faz a comida, o banquete. Quantas pessoas você serve com o seu banquete? 12, mas eu vou falar, vamos racionalizar aí, galera. Sim, não, vou fazer dois. Uns três. Pra 36 pessoas, é dividido na metade. Quantas tem aí? Eu faço umas frutinhas assim, também. Quantas pessoas tem? Certamente 12 pessoas. Certo. Então eu imagino que, miseravelmente... Quantas pessoas tem? Eu vou comer forte com a gente aí. Nossa, tem umas mais de 100 pessoas. Eu acho que tem. Ah, eu fico uma hora fazendo vários banquetes. Você fica fazendo banquete. Toff, você ajuda? Eu tenho uma caixinha. Ok, a Toff ajuda também com a caixinha mágica dela. Ela dá comida pra todo mundo. E assim, todo mundo. Mas vamos comer! Vocês têm rações de viagem, utilizam também. Então todo mundo enche a barriga, tá? Ainda que não com fartura, pelo menos pra dar uma aliviada. E ao mesmo tempo prova um pouco do seu banquete mágico. Isso vai ajudar todo mundo. É, e uma hora eu faço 10. 6. 6, 12 e 52. É, 6, 12. É isso aí, dá pra juntar todo mundo, então. Vocês comem, deitam e dormem. O pai da pata de urso e pata de urso fecham essa porta aí. Griel faz alarme. E vocês, ainda sob a bênção de Calmir, descansam tranquilamente essa noite. Luciano, eu posso olhar mais um pouco o seu bichinho? Se você não machucar ele e ele não ligar. Não, só vai dissecar ele só. Não falou isso pra você, não, você vai dissecar. Você vai tentar fazer um molde de alguma coisa com essa com ela e animar. Fazer o quê? Um molde desse bichinho. E animar? É, como animar? Vai, Baldinho! Marca tudo. Vai. Não, eu vou. Quer perguntar? Ele vai contar piada pra lá, pro bichinho, pra ver se o bichinho se alixa. Um molde do barro, agora esse bichinho. Ah. Eu tô vai tentar. Vai tentar animar, ô, você é lindinho, vai. Vai tentar animar, Beto, vai, vai, vai, vai contar piada. Obviamente. Vai. Depende do seu, não, não funciona. Sim. Ah, não, e, não, eu já mas você já está estudando criação de cólera, então. Já comecei de novo. Você quer ler esse manual? Você quer ler esse manual ou você quer que o Google tá no carro aqui meia? Hã? Um? O mitra é o mineral. Isso é um, não é 10? Sim. Ah, eu dez. Na verdade, ele é uma liga metálica. Que bosta. O 10 sempre é 10. Mas você não aprendeu a metal. Você não é um nível, senhor. Ele é uma liga metálica que é encontrada em estado natural. Tá. Aquela placa lá que levantou, ela é removível ou ela é... Obrigado. Dá pra você quebrar e remover, se você quiser. Tá, eu quero. Conseguiu é. Já vai querer dobrar metal já agora. Tá, aquele metal é uma combinação, se eu não me engano, você lembra, Ariel? Qual que é a combinação do mitrio? Ele é aço, prata. Eu não lembro. Ele é aço, prata e mais alguma coisa que eu não lembro. Ah, é uma liga. É uma liga. Eu quero tentar entender esse material, tentar. Olha o trono. O mitrio é Aizen 420 misturado com prata. É, por aí. Uma prata bem crescente com as olhas. Quero tentar moldar. Não moldar, mas tipo, tentar interagir com ele. Igual eu fiz com a pedra espacial, pra conseguir dar uma. Entendi. Oi, Plato. Oi, Toff. Eu desenho dois olhinhos nela. Fala, Toff. Você é do Wilson. Du, não, como é que tem um grande topo? Mas ele tá. Eu pensei no outro. Tá, ok. Adicione isso aí na sua ficha como horas de pesquisa em mitre. Como? Horas de pesquisa em mitre. Depois eu vou dar um bônusinho pra você nisso. É um de bônus pra cada um. Vai começar a rodar um metal agora. É tipo hã? Fazer golem, é tipo assim. É um mês pra fazer um golem. É, o 4 de urso não acrescenta pra descansar. Conversando com a ideia do moral, né? E o Frei pega a puxa do bolso. Isso foi top, ela começou a continuar fazendo. É, o que ele vai sendo contaminado. Ele vai fazendo, mas ele não tá com agora, começou a rodar metal. E aí você vê uma menininha com cabelo parecido com o seu, com chifrinhos, rabinho. Em cima de um cavalinho com as patas pulando fora. E ele vai esculpindo ali pra você. Ô Jeff, só pra ficar claro, eu tomei bastante vinho. Ai, meu Deus, eu acabei, vou deixar. Muito vinho. Muito vinho. Muito vinho. É que você falou logo que a gente dormiu, mas eu tomei muito vinho. Certo. Eu vou dormir lá atrás do trono. Ah, beleza, você não vai fazer vigia hoje. Eu vou dormir lá atrás do trono. Eu tomei parece muito vinho. Você não vai conseguir fazer vigia hoje, você vai tomar pá. Greu, rola a constituição, não sei. Acho que eu vou falhar. Ah, 20. 20. Natural. Ok, normal, sem ressaca. Porra. Ressaca. O outro deixa de ressaca como assim, mano. Sem ressaca. 20 no dado, isso aqui. Não, ressaca não, ele só ficou bêbado. Coloquei a pedra espacial também. Ele caiu, dormiu, né? Eu coloquei a pedra espacial também. Tá? Pra ver como, pra interagir se você me permitir. Ah, sim, vocês têm a pedra estelar, eu acho estelar. É. Bom. E o furúnculos? Pode ser também? Pode, você coloca tudo ali junto, né? Você pega o furúnculo, bate com o mito. Vai, vira. Amassa, ela vai ficar fazendo carinho em você. Hã? Ela vai ficar fazendo carinho em você. Pode ir. Ele vai e passa assim no meio das pernas da Toff. Na hora que você fica brincando com os metais no chão, ele vira, pega, joga o metal estelar pro alto, morde, cospe. Assim eu vejo o comportamento também de um gole. Faz carinho nele de vez em quando que ele gosta, tá? Não. Carinho da Toff é um soco. É assim. Bom. Passe a mão levemente. O carinho que ela prendeu com o pai dela. Em direção da cabeça até o rabinho. O carinho levemente. O carinho da Toff é um soco. Tipo, passa assim. Ele matou ela. Levemente. Tipo assim, né? Moldando rocha. Vai fazer uma armadura o de pedra. O furúnculo, ele é de lama por dentro, né? Eu consigo. Não é lama, é... Não é lama. Você Prima. Falou que é o silício. Ele... silício. Tá, mas eu consigo controlar. Não, o silício é lava. Ele por fora não é... Não, pera. Ele teve de silício. É, diferente de nós, que somos formas de vida baseadas em carbono, ele é uma forma de vida baseada em silício. Tá, silício eu consigo transformar em rocha vulcânica. Sim. Silício eu consigo transformar em rocha vulcânica. Sim. Então, no caso, silício é matéria-prima. É um bagulho. Então eu consigo tentar controlar. Consegue. Então eu quero tentar isso também. Dobrador de lava agora? Não, mas assim é... Você pode fazer um iPhone com você. Boa parte. Eu só fazer, sabe o que? Peças de computadores. Você não quer. Ô, Toff, você quer ser a criadora de um iPhone? Um pouquinho. Por quê? Porque é feito de silício, basicamente. Não, não vou demorar 2 horas. Tanto é que a Microsoft e a Apple são... Fica no barco... Liga e encomenda que eu vou lá buscar. Bom. Antes de dormir? Ah, o Jeff, sim, eu enchi meu cantil. Já vou. Onde? Você dormiu antes? Com vinho. Ah, com vinho. Você dormiu sem beber. No meio daquela maçaroca que você tinha feito? Hã? No meio daquela maçaroca que você tinha feito, da poção que você pegou na fonte? Não, poção bebi, tudo. Ah, você bebeu tudo? Meu cantil tava vazio, eu joguei todo no. Ok, quantas doses deu de poção então? Ixi, tomei 3 doses de poção. Então rola 3 saves de construção. Hã? Então, 19, 4, 16. 19, 4, 16. Eu falei na segunda poção. Tá, na segunda poção você fica zonzo, atordoado, não sabe o que você tá fazendo. Não, calma aí. Tá. Como assim? Não tô entendendo. É, você fica zonzo, atordoado, não sabe o que não, você tá mas fazendo. Agora, de noite? Quando você tá na segunda dose da poção que tá no seu cantil. Não, não tô entendendo nada, calma aí. Exatamente, você não tá entendendo nada. Você não tomou a dose no seu cantil? Com aquela poção? Você exagerou o seu cantil? Não. No meu cantil não tem nada da taça. E você já tomou? Já tomei. Então, quando você tomou naquela hora... Eu fiz teste aquela hora. Tô fazendo de novo daquele teste? Não, aquela hora você fez teste de sabedoria. Você falou pra mim que você não tava tomando só o cantil da Lisbeth, não o seu. Não, eu tomei o meu, dela... Ele misturou. Ele colocou o cantil dela na taça dele. Mas aquela hora eu fiz os testes. Eu fiz o teste, agora eu tenho que ter negócio de bebida. Não, não fez teste. Não? Você manda fazer teste de... São todos de sabedoria. Então, ok, já passou. Mas no segundo teste que você tomou... No segundo dose que você tomou, você ficou retardado. Então isso foi antes da batalha. Por isso você tava assim. Por isso você ficou panguando ali, fazendo coisas aleatórias que não tinha nada a ver. E eu enchi o meu cantil. Exatamente. Enchi meu cantil com vinho. Magia confusão caiu sobre você. Nossa. Anota aí. Mas era teste de constituição agora? Não, era sabedoria. Anota aí. Então calma aí, tu vai com vantagem. É que eu passei nos testes de sabedoria antes. Não, você não fez antes, você fez agora. Eu tinha feito antes. Que eu perguntei pra você, você tomou o cantil dela ou o seu? Não, tomei só o dela, você falou pra mim aquela hora. Então não. Eu não pedi teste nenhum. É, você tinha falado só o dela. O dela foi o suco de uva. Aí você tomou, você brincou tanto. Assim. Eu tomei do meu, eu toquei o cantil. Ariel, o que eu entendi? Você pegou o cantil dela, jogou dentro do seu e tomou o cantil dela. Não tomou o seu. Isso eu fiz, isso foi um 6 e um 2. E não, ele fez o contrário, ele tomou o dele. Eu tomei o meu e 2 dela. Ok, e você jogou D6 achando que mudaria, com cada golada igual ao dela. Não, o que muda é cada vez que você colhe na fonte. Mas quando eu mudo a fonte, não muda? Então calma aí. Tipo assim, você colheu uma vez, muda. Você colheu uma vez com a taça. Com a taça, restauração maior. Colheu a segunda vez com o cantil, veio confusão. Traduzindo, não é essa taça que é mágica. A fonte que é mágica. Você achou que era taça? Não, não é isso que vão pagar pau. Mas não. Deu seu suco de uva, deu confusão. Suco de uva. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Suco de uva. A confusão veio da fonte. Se você tomou água do seu cantil, você tomou poção de confusão. Gente, Vamos lá, vamos pro quarto. Eu não tomei água da fonte nenhuma. Você não... Nenhuma vez eu tomei. Primeira vez o meu cantil, segunda vez foi... Segunda vez foi... Tá, mas você encheu o tanque. Você encheu a tasca. Não, não, não. Não da fonte, gente. Pelo amor de Deus. Meu cantil, cantil da Lisbeth. Não ter fonte. Eu lavei o cantil. Ah, continuou. Lavei a taça. Então, lavou a taça, encheu a taça e tomou. Não, com o meu cantil. Eu não enchi na fonte. Em nenhum momento eu falei, ó, ficou restinho. Em nenhum momento você falou o que você falava com o cantil. Não, eu falei, abri meu cantil e enchi a taça. Não, você lavei a taça, aí eu falei, bom, você lava a taça, aí a taça fica cheia, um líquido brilhante, aí então eu bebo. Não, mas eu falei que eu abri o cantil, você não viu? Porque eu não sei que água que é aquela. Não, cê, ó, você falou lá, eu tô lavando a taça. Aí lavou a taça, aí eu falei, ó, tá cheia a taça de água. E a água brilha. Aí você tomou o primeiro gole. Ah, o segundo. Aí depois você fala, vou encher meu cantil. Aí não, não, meu cantil tava cheio, eu usei água do cantil nesse ponto. Então é a fonte que é a mágica? Ah, tá. A fonte é mágica. Ah. A taça é só de gás. Taça só, é só. Não tem nada no seu cantil. Não encheu o seu cantil na fonte? Não, não, meu cantil não. Meu cantil tava vazio. Material. Eu usei pra encher a taça e aí deu confusão. Então, olha, deu confusão em todo mundo. É, a confusão é uma magia perfeita. Ok. É. Bom, vocês acordam na manhã seguinte. Tudo normal com vocês. Tá? Vocês descansaram perfeitamente bem. Tá? Vocês tinham ferimento? Ok. Vocês ainda estão sob. Mais vinho. Caramba, você tá um alcoólatra, hein? Vocês ainda estão sob a bênção de Calmir nessa noite. Tá? E vocês podem recuperar o dobro dos pontos de vida. Só achando que a água. Tem uma hora ele. Chama um copo só? Qualquer lugar. Tá, da minha barriga só? Não, porque ele já digere. Ah, então não tem nada. Então. Eu penso, por meio que do McLunch eu fico um mês no mínimo. Eu até falo que em uma hora os efeitos da magia não são ativados. Tá? Achei que você falava. Não, mas é uma do ponto da sombra. Então tem meu cantinho tá vazio. Eu acho que eu fiquei estudando. Ah, água ali, ó. Você não fala que a água da fonte é. Mas é mágica, ele enche o canto dele. Controla em todos os aspectos. É. Tá. Isso leva a minha hora. Então você ficou 12 horas estudando. Na verdade são 4. Mitro, pedra, espacial, furúnculo e silício. O furúnculo é silício. Ah, é, né? Foi só silício. Não! Já foi. O comportamento dele, entendeu? Ah, então. Tipo, não é normal com bola. Você faz o comportamento de um silício. Você falou que ia fazer experiência com ele? Só meu cantinho. É, pra. Que não, que sim, pra tentar controlar o silício. Tentar controlar entendeu? O tipo, dele. O fluxo do silício. Eu não falo que eu controlaria uma rocha, por exemplo. Tá, você nota. Que reage sutilmente porque ele é uma rocha. Só que ele é uma criatura viva. Sim. Então o que você nota é o seguinte, você põe a mão assim, tenta moldar a rocha, forma um calombinho assim, né? Dá uma tremidinha assim por baixo da pele dele, né? Aí ele se esfrega no chão, se coça, aí passa no meio das suas pernas se esfregando. Aí ele tem exatamente o comportamento de um gato. Tem um lugar muito bom pra você ir, pra você aprender isso. Academia Arcana. Bom, pessoal, venham aqui. Nossa. Povo já acordou, eu achei esse baú quando estava limpando e tem 8 caras, 8 vidrinhos. Eu acho que 8 é um número mais mágico que 3, porque nós somos em 8. Então eu vou dar um vidrinho pra cada um, mas eu não sei o que faz. Ah, o vidrinho é pra guardar, por exemplo. Não, mas é líquido. Um vidrinho vai ser melhor. Acho que é uma poção. É o líquido verde escuro, bem escuro. Você pode jogar cana. Com vantagem. Escuro com escuro. Joga aí, um pra cada um. Um pra cada um. Joga sem vantagem. Já é cana pode jogar com vantagem. Tá 16. Vamos ver quem sabe. Não, pode ser jogar ou com normal, tá ligado? Vai com vantagem. 15. 29. Ah, vantagem. Tá, vocês olham a cor, dão uma cheirada. Tá, assim, tem aquele cheiro meio ácido, tá? E aí você se conhece, já tomaram esse líquido de muitas e muitas vezes. É poção de cura. Em diversos graus de concentração. É a poção de cura. Poção de cura bem forte. Mas é bem concentrada. Bem concentrada. Essa daí cura 8 dados. 8D4 mais 8? 8D8 mais 8. Nossa! Caralho! Que poção de poção roubada. Essa é uma poção fora do sistema. Ah, tá. Mais 8. É a poção. Na verdade, foi um erro, né? Eu acho que eu anotei errado aqui. Era 8D4. 8D20 mais 8? Beleza. Mas é 8D8 mais 8. 8D20 mais 8. 8. São 3. Vai buga, cai tudo. São 3 pontos. Quer dizer, ó, curei até a vida que eu não tenho. Quando não, nada, é 8D20 mais 8. É 8D8. Tem uma magia aí, tormenta, que é nível 1, que é 4 pontos de dano. É 660 dados. Aí você cura 161. Isso aqui tá montado aqui, eu vou pensar uma charada de 3. Meteoro de Victoria. Porra. 4D20? Ok, agora nós vamos lá embaixo? Não, a gente vai pro Tal do Superior. Ah, se esse for ver, não é tão. Vamos botar bruxa aí. Dando o máximo 80. Tem que pegar um tesouro, né? Exato, pra gente conseguir matar a bruxa. Pega o tesouro, tá de gordo. Facinho pegar esse tesouro. Você tem mais dois desafios. É, só mais dois. Beleza, mas não tem nenhum nível 1. Gente, eu preciso parar em 10 minutos. Se tem um buraco portátil. Dando médio, 44. Vamos seguir. Então vamos descendo. Não, não problema. Vai descer, o que é? Vamos descer. Ah, tá. Então, vamos subir. Vamos descer. Peraí, o que vocês vão fazer afinal de contas? É, também vou descer lá pra pegar o... Descer pra pegar tesouro. Exato. É, passa pro... Pra ordem de marcha. Eu vou na frente, porque eu enxergo e vou procurando a armadilha. Não, não, deixa eu ir na frente, porque eu sinto... Então vamos aí, a Toph, que deve saber tudo. Se tiver coisa que você não sente, eu não vou ir, você então vai nós três. É, quem não enxerga, me escuta no número mágico. Escuta aí embaixo ou no número mágico? Ah, o número mágico, ó. Pelo que certinho. Vocês querem? Vocês querem três? Okay. Jeff, eu prefiro que ele vá na frente. Lá embaixo. Por quê? Ele não procura armadilha, ele não enxerga. Não tem iluminação própria. É o contrário, ele sente armadilha. Armadilha. Eu sinto as armadilhas. Ok. Ela vai guiar o caminho e ver se é alguma coisa mágica. Ele vai ver se é alguma coisa física, você vai enxergar no escuro. Pronto. Ele enxerga no escuro e ela também. Enxerga no escuro. Ela não enxerga no escuro. Ela não enxerga no escuro e ele também não. Na verdade, enxerga no escuro. Ah, não, ele enxerga no escuro. Não, não. Não, você... Aí seria bom, armadilha física, armadilha mágica, mas você não vai ver. Aí eu acho que tudo, tipo, que nem o castelo. Na verdade, assim, não é que eu não vejo. O mundo animado, eu ativar uma armadilha. Então, pra você, a gente tem, pra você, a gente tem que cair na armadilha primeiro. Não, mas se eu for na frente, eu tenho vantagem, né? Exatamente. Então, a armadilha pega em mim, eu tenho vantagem. Esclarecendo, ele não vê nada. Não vê nada. Se ele ativar a armadilha, ele tem mais chance de escapar dela do que vocês. Mas a questão é não cair na armadilha. Tá, mas reação, não cair na armadilha. Como é que eu caí na armadilha? E você que enxerga. Mas que eu caí na armadilha. A Toph tem perícia, tem capacidade de enxergar coisas que os olhos não veem. Assim ele tem habilidade em detectar armadilhas. Armadilha e consigo o Murin tem a habilidade de escapar das armadilhas. É melhor alguém que não. Eu tô reduzindo o dano da armadilha. Vocês podem colocar o Murin e o Pata de Urso na frente pra servir de isca. Nossa, mas ele vai cair todas as armadilhas. E aí eles vão passando e vocês vão atrás detectando. Eu tenho que proteger o Pata de Urso todo dia. Só que todas as armadilhas possíveis. Vai o NPC primeiro. É. Vai o NPC primeiro. Então vai ele NPC aí. E ele vai atrás. Aí vai ele e o Pato de Urso. Não, o Pato de Urso nem chega no escuro. Mas por isso você vai estar junto com ele. Pato de Urso não chega. Por que você só acende uma tocha? É, gente, só acende uma tocha. Aí tem a armadilha de tenebra. Aí tu não sai com nada. É. Mas aí vai ter um aviso, né? Igual já tinha. Armadilha de tenebra, calma. A chave não tinha aviso. Ele é o titular ali. Se tinha três buracos, tinha, né? Ah, mas... É, beleza. A porta tá descrita. Armadilha de tenebra. Sombria roxa. Gangrenada. Bom, eu tô por último. Eu tô por último também. É nóis, então. Nós dois de último. Porque eu sou mais espaçoso, tá? Se seja leve. O anão enxerga lá. Me coloca no meio. Então, você tá enxergando. Sim. Só a Lisbeth que enxerga, tá? A Lisbeth tá. Vem cá, Lisbeth. Estamos em 8. Tem o bagulho dele de luz aqui também, filho. Mas eu acho melhor não fazer luz. Quando o Michael Caio vai fazer exame de vista? Eu também não acho melhor fazer. É, Lisbeth. Também não acho. Também não acho. Sabe por que eu... O Richard fazia assim? Não. Porque ele era cego. E pra acompanhar o ritmo da música, ele não podia ler partitura, então ele ia acompanhando a música assim, a cadência da música assim. E o Stevie Wonder fazia assim, sabe por quê? Pra desviar do Richard estava assim. Ó, tá. Vocês aceitam essa ordem? Aham. Não, tá a ordem, velho. Ó, se ele é Toph, depois os dois bárbaros, depois os divinos, depois eu preciso de alguém que seja. Neve junto comigo, porque eu sou espaçoso com as duas asas. Ah, espaçoso. Ui! É, não cabe. Um nosso bem sozinho. Aqui se encarca o elfo, né? Assim, eu só vou desarmar aqui. Sim, ok. Não, porque ela tem a menor sensação arcana que tem a visão escura. Isso era muito importante. Você fumar agora, isso era muito importante. Vai dar câncer em todo mundo aí. Não tem nada. Porque eu já não queria acender nada, porque ele pode ter um gás explosivo. Aí ele vai fumar. Não, já fudeu tudo, basicamente. Bom, consegue ver muito bem no escuro. Vocês vão descendo, seguindo pelo corredor. Corredor escuro e estreito. Tá? Vocês vão andando espremidinhos assim, um do lado do outro. Não, não é espremido, é 1,5 metro de largura. O corredor tem isso aqui, ó. Até mais. Não dá pra andar 3 pessoas lado a lado de boa. Tá? Três números mais. Vocês vão indo e chegam até o arco, que é uma passagem. Não existe uma porta fechando ali. Só existe o arco de passagem que dá para uma sala. Essa sala, ela tem, ela é retangular. Ela tem de profundidade 3, 6, 9, 12, 15 metros de profundidade. E de largura, ela tem 25 metros de largura. É bem grande, bem espaçosa. Tá? Na extremidade oposta à qual vocês entram, vocês veem uma porta dupla. Tá? Essa é grande, muito bom. Uma porta dupla. Essa porta ela tem uns 5 metros de largura. Mas tem que abrir daqui a porta. Tá uma turgia pra você. Apaguem aí que eu desenho pra vocês. Ah, seria mais ou menos isso aqui, a porta. Essa arma, você vê isso? É, nem precisa apagar, né? Ó, vamos achar o meio aqui, né? 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Vamos arredondar com 24, né? 3, 6, 9, 12, 15. Caixa! É o Yoda. Vou cair! E ali no final, por que tá tocando tubarão no bagulho ali? No centro. Aí já quando tá ficando. Tá chorando? Não, tá bem de boa. Pera aí. Tá bem tranquilo. Olha que massa. É, vem pra mim, tá legal. Só no começo, mano. Olha pra ele. Outra coisa pintado, né? Eu tô só deixando sombra. Só sombra. Vai trampa ali. Caramba, pra caramba. Ai, que saudade de fazer tatuagem. Você fazia? Eu fiz uma só, mas é que teve. Ele recebia, não fazia. A deusa Materatsu. Oh, a deusa lua. Não, essa é a deusa sol. Vira aqui? Ah, a deusa sol. Jogou, cara. Ah, o cachorrinho da Materatsu. Não é de Five Rings. Eu não enxergo. Ah, desculpa. Você não enxerga? Bem-vindo ao mundo atual. Ó, vocês estão vendo isso daqui, ó? Magnum 44. Daria certo você falar, porque tem uma gorichão Magnum. Olha aí. Não, mas vocês não pegaram a referência. É da nossa. Não, que é uma arma, a gente sabe. Máquina mortífera. Magnum aqui. Assistam essa quadrilogia. O filme é fantástico. Todos eles. Sim. É, hein? Vocês entram. Quem é? Não tem pilares lá. A gente entra assim aqui. Assim. Isso. No meio do caminho eu posso passar a mão pela parede que eu tiver? Tipo, isso aqui é profundidade. Do lado direito eu passo pra tentar sentir algum espaço em aberto. Profundidade. Joga uma percepção. Movimentos de profundidade. Isso é melhor, me fala sua passiva. Não, você tá ativamente. Sim, eu tô atento. O que esse rabisco aí? É a profundidade, você falou de 9 metros. Não é difícil. Que? A profusão falou que tinha profundidade de 9 metros? Não. É pra baixo, profundidade? É. Então, isso que eu tô indicando que tem 9 metros pra baixo. Não gosto, hein? Como você tá com um rabisco aí? É, pra eu saber. Pra mim... É perspectiva. 12 não, 13, desculpa. 13? É o sombreado da parede que eu não consigo ver em cima. Ah, tá, ok. Ali, tem que ter imaginação. Não tem passagem secreta em nenhum local do corredor, você sente. Tá? Ele segue direto até entrar na outra câmara. É tudo tá? Bem... sólido. Bem sólido, você realmente bem sólido. Vocês entram na câmara? Não, eu vou primeiro ver se não tem nada. Você olha na câmara, aí você não vê nada mágico. Não, nenhuma armadilha. Nenhuma armadilha. Tá só uma câmara vazia. Só uma câmara vazia. Falando, que você tá vendo? Só um salão enorme. Tá, mas... Se é um desenho, alguma escrita, alguma coisa? Nada, nada escrito. Não. Ah, sim, tem escrito, sim. Na porta tem inscrições. Tem lá na porta. Não, não, nessa porta não. Não, não tem. Não, tem. Não, desculpa. Não tem inscrições nessa porta. Me enganei. Tem não tem. Não tem. Não é aí. Pelo que eu tô percebendo, é uma área bem grande, né? É, sim. É, você sente uma área bem grande e um pilar no centro da área, Toph. É realmente, é um buraco? Ah, não sabia desse detalhe. É um buraco? Não, não é um buraco. Então não tem 9 metros. Ó, vocês descem uma escada 9 metros e saem num corredor reto. E aí vocês seguem mais uns 30 metros okay. E saem nesse salão. Qual que é o tamanho do pilar? Então, o pilar, ele tem uns 3 metros de altura, mais ou menos. Calma aí. E ele deve ter uns... uns 3 metros de diâmetro, aproximadamente. É, tá aqui, ó. Só que o seu tem 1,5 de diâmetro. É... O teto, ele tem 6 metros. Então onde tá a porta? Vai até a metade. O pilar vai até a metade. Ah, tá. Vocês não estão vendo o pilar não. Quem? Só a Toph tá vendo o pilar. Ah, okay, não tô vendo nada. Peraí, como assim só eu tô vendo? Só você está vendo, Toph, um pilar. Agora é o contrário. É, agora até eu fiquei, cara. Você sente um pilar ali. Um pilar. Sim. E ninguém vê pilar algum. Exato. Tá, o que mais tem ali? Tem eu tô vendo tem o meu tem, tem a parede lá, a porta tem lá do tem um pilar ali. Não tem pilar nenhum. Tá, eu tô vendo, tem um negócio não, ali. Não, tu não tá vendo, não. Só tem uma sala vazia. Ó, eu já quase morri, vocês não acreditaram em mim. Eu tô falando que tem um negócio ali, tem um negócio ali. Não. Pra gente não tem. Presta atenção, dá uma moeda. Não tá, tem. Cara, tá ali. Hã? Não tem. Ao mesmo tempo. Dá uma moeda. Pessoal, dá uma moeda aí, de aquelas que valem menos valor. Lá vem ele com esses truques de mágica. Obrigado. Ó, presta atenção. Tá vendo aqui, ó. Ela tá ali, ó. Tem que jogar lá. Eu não consigo ficar sentado, não tem mais gente. Eu também não. Eu tento jogar lá. É o toque lá. Eu tento jogar onde tá o pilar. Você joga no pilar? Vocês vêm a Toque jogar uma. Deixa eu jogar daqui. Aí era um monstro e ela acordou um monstro. Era tá, só o chifre 8, do monstro. 19. Era só o chifre do monstro? Você tá ruimzinho. Não, tem, meu ataque é distância, né, velho? É destreza que faz? É. Tá jogando? Destreza, né? É proficiência mais destreza. 15, 16. Acertou. Acertou. Cizinha Toff joga a moeda, ela bate em alguma coisa e cai no chão. Ah lá, tô falando, ó. É, tem alguma coisa ali. Eu tô falando, aqui tem lógica, pra que ela bate em vocês? Bate em metal. Eu não sei. Pra mim, barulho de metal batendo em metal. Pilar de metal, Toff. A gente acredita que a gente precisa enxergar também, né? Mas... Ah, vou entrar lá na sala. Ah, foi mal. Metal, qual metal? Como isso. Ele tá, já ia estar metalado pra alguma coisa assim. Metal ferro, imagina? Metal... Eu preparei aquela visão... Metal sem visão. Visão da verdade? Visão da verdade, isso. Você vai usar? Talvez. Talvez. Eu usaria. Ah, eu tô meio picado aqui, William. Ah, desculpa, fui eu. Que isso? Nossa, tem como ver, cara. Você não tá paciente, velho. Exato. Tá coçando demais, cara. Bem, vamos fazer assim. Murin, você entra primeiro. Não. Entra lá. Não, espera, não. Murin entrou? Murin entrou? Não vamos... Eu esperar, eu tô esperando. Não vamos ser... Elizabeth, para, deixa eu me concentrar. Vamos tentar ver o que é. Aparentemente tá. Não tem nenhuma armadilha. Vocês não estão vendo nada ali, certo? Mas eu sei que tem um negócio ali. É. Só não sei que metal que é, ele é meio assim... Ah, parece. Não dá pra saber. Ferro, parece bater no ferro. Batendo ferro. Assim, tem diferença bater no. Não, parece bater em ferro. É, parece que é material de espada mesmo. É. Espada de aço. Ai. Isso. Só, dá pra saber se é maciço ou se tem. Se é oco. Ah, não dá pra distinguir. Dá pra saber. Da moedinha parece maciço. Dá pra saber se é só uma capa, se ele tem rocha. Igual o pilar. Pilar era um percepção. Pilar. Percepção. Agora é hora de tirar a bomba. Você tá com 20 na mão. Eu tô jogando com vantagem. Tá, 17. Tá, ele não é maciço. Mas ele não é uma casquinha fina. Ele é uma casca grossa. Uma casca bem grossa. Se estivesse guardando realmente alguma coisa ali. É. Algo bem espesso, como um cofre, talvez. Não, pelo que eu entendi ali... Esse pilar é igual lá embaixo. O jogador vai dando ideia, eu vou indo lá dele. É, saia só. É igual aquele negócio da enganação. Tipo um cofre. Só que assim, ela parece ter uma camada mais densa de minério, de ferro. E por dentro parece que tem a própria. O próprio Rocha. Vamos lá ver então. Ah, sim. Manda o muro na frente. Por que o muro na frente? Qual é a altura? Porque o muro é bom pra vocês. Tem 3 metros mais ou menos. O túnel onde vocês estão tem 3 metros de altura. A sala pra frente tem 6. Ah, todo mundo, abaixa. Só abaixa que eu vou passar. Tá, mas toma cuidado. Sim, eu vou voando. É 1,5 metro. Como? E meio não, de... não, dá, não tem largura pra você abrir. Só não tem um ponto. Por isso que abaixa. Eu vou por cima deles, até onde está o começo. A gente pode sair. Você de vai fazer lado. Igual o pombo, vai ser voando pra bater aqui na pessoa. Ok, ok. Vocês vão abaixar? Eu vou sair de lado. Dá pro Celerino fazer o que ele tá falando, entendi. Ele vai caminhar por pra gente até chegar no. Exato, vai precisar de todo mundo. Não vai não, vai precisar de mim não, folgado. Eu saio de lado. Vai pro lado. Não é festa da luva aqui não. Aí eu passo e na. Que isso, mano? Só quero entender o porquê que ele quer. Porque eu não sei se o chão é de verdade. Chão de verdade. Não é só jogar alguma coisa ali, que altura você voa? O chão. O teto tem 6, né? Se é de verdade 6. Ou não? Eu não falo mais ou menos a altura do cenário ou não? 3 metros. 3 metros. Então eu vou perguntando pra você, quero que você me guie até o pilar. Tá, de mim até o pilar tem mais ou menos 7 metros. 7. Então eu vou ir pousar em cima do pilar. Okay. Bom, você tá só um pouquinho pra direita. Toff e Murin, percepção os dois. É o caralho, tem pisado com os satanás, velho. Tá, satanás também! Também? Ok. Então você vai guiando o Celerinho até ele ficar em cima do. Pra ele ficar em cima do pilar. Só que antes dele chegar lá. Não foi uma ideia do olho pousar. Aí, ó. Agora eu passaria! Não, nem cheguei no pilar. Celerinho, qual que é a sua ciência? Eu não passaria! Meu Deus, cara, é só assim, ó. Agora eu ia tirar. Passei fácil! Mais 50 de bônus? Eu só tenho mais 13 de bônus. Nossa! Vai tirar 23 se eu passasse. Não, ela só com 23, mano. Se eu chegar, cara. Não tá saindo muito pressa, mano. Pô, da hora que tu tiver 6-9, é um dado de bosta ali. Não. É dado de combate. Ah, vamos embora. Bro, é dado de combate. Dado de jogar no combate. Não tem encontro. Você também perde 30 pontos de dano cortante. 30 pontos de vida, dano cortante. A gente vai mandar um morro. Buff, o pilar se mexe. Você sente o pilar se mexendo. Celerinho, quando você vai voando assim, ó, asinhas abertas pra voar em direção, subir assim pra pousar no pilar, você sente algo batendo no seu peito, te jogando pra trás e te rasgando assim. Vocês veem o sangue do Celerinho aparecendo assim no peito. A folha na lá. Que? Foi pra frente sozinho, foi. Aí eu posso fazer um outro ataque. Agora que você tá indo no ataque, eu usei escudo. Vou usar escudo? Tá. Não, eu tenho mais 3, eu acerto fácil. Vai pra 21? Mas eu acertei fácil. Já sobe de 3. Perde mais 28. Perde mais 28. Tá? Caraca, você sente uma lâmina cortando você assim. Na horizontal, na barriga. O que tá acontecendo? Eu acabei de sair do negócio tá. Ali. Vocês veem? Vocês veem, ó, saindo do corpo do Celerim um fio de sangue assim. Tá? Atravessando. Depois de cortar o Celerim, alguma coisa atinge o Celerim, joga ele pra trás. E aí vocês veem um fio de sangue reto, esticado, deslizando pelo ar. Ponzon. Tá? Hã? Ponzon. Não. Esse fio ele sobe e ele faz assim. E o sangue do Celerim. Ele escorre assim, se condensa numa gota gigante e cai no chão. Como se fosse um braço dele de um fio. Vocês não veem mais nada. Tipo, uma nossa, posso fazer uma percepção pra tentar descobrir o que é isso? É, será? Podem, a gente vai parar aqui, vou deixar vocês no suspense. É como se fosse um tentáculo, só que muito fino. Não, como se fosse um tentáculo, só que muito fino. Não. É como se fosse algo, uma espada. Tentáculo é algo curvo. 26. Como se fosse uma espada, muito bom. Não, então, como se fosse um anzol. Tipo, tensionado. 26. Acabou a aventura? Acabou. Acabou a aventura, acabou. Tchau, gente. 26. É uma criatura enorme na sua frente segurando uma espada. É o que dá pra você saber. É um golem de fé. Joga o fogo das espadas nela. Eu tenho. Ah, vai se fuder. Foi? É um golem de ferro invisível. É um golem de ferro invisível. Invisível? Invisível. Mas ela deu o pilar. Hã? É um golem de ele é o pilar. Ele é o pilar. Ah, eu tô vendo um pilar, mano. Ele tava imóvel. O Toff tava no pilar. Ele tava imóvel. Entrou alguém na sala. Brrr, brrr. Eu mandei a gente falar. Eu falei pra gente mandar o muro primeiro. Ok. Pra próxima sessão, então, o segundo desafio de vocês vai ser um golem de ferro invisível. Pega o imã. Visão da verdade. Você tem a 17. Não dá pra desinvibilizar. Eu ia conseguir, porque ó, eu ia poder entrar em fúria. Não dá pra desinvibilizar. Ia ter vantagem pra sair do... Não, você acertar o eu vou jogar fogo das fadas dele e vai ficar brilhando. Ele vai ficar brilhando invisível e invisível. Visível. É. Não, eu, ou se você der uma sorte e acertar o dissipar magia. É só toque de guiar, filho. Então, exatamente. Eu tô malhando tudo dando. Bom, XP, quantas fichas deu? 66. 66? Eu faço um montinho de 10. Aprendeu com o tio. Mais fácil. Bem mais fácil. Mas pra conta do computador eu faria um montinho de 7. Não. Pra aqui, monte de 10. Porque aí ele coloca. Ele não vai ter que dividir mapa cada um. Não, mas ele se vira lá, filho. Pra montar aqui no potinho, é um monte de 10. Hoje, dia 8 do 11. 8 do 11. Ah, vai chegar de 11. Não tem combate hoje. Teve a armadilha. É uma armadilha. Não. Mas só eu ganhei, Mas tinha combate mental. Mas só eu ganhei. Pera aí, eu tenho combate mental todo dia. Você perdeu o combate mental. E você perdeu a armadilha, então você perdeu o chute. Eu não caí, então eu perdi. Tá, quantas fichas deu aí? 66. Toda sessão tem combate mental, velho. Toda sessão. Pensa ou não pensa? 225, vou arredondar. Pra falar isso, eu tenho agora que eu sei toda a sessão, velho. Tudo. Eu entro em cura até que eu ganho consciência, mano. Que eu fiz agora? Agora tenho... Vou arredondar pra 2000. Ele quer bater no invisível? Então ele vai bem até invisível. Eu acho que tem invisibilidade maior. Que isso, e na armadilha? Não, eu fico invisível por um minuto. Agora não tem mais XP pra armadilhas. Tá, só que aí é o seguinte, o Golem não precisa ver o físico. Ele tem que enxergar no escuro. Ele vai ter invisibilidade. Enxergar no escuro. Não adianta. Bom, adianta, você sabe caiu. Que tem alguma coisa ali. No escuro é alguma coisa, você não tá vendo nada no escuro. Não, é... Pra você vai dar a mesma coisa. Não sei se você não dá a regra, mas assim, você tá no escuro. Escuro absoluto. Você não tá vendo nada, mas sabe que tem alguma coisa ali. 13 mil XP da armadilha. É desvantagem. É desvantagem. Não, é mais ou menos igual. Vai ter com os dois. Vai ter desvantagem. Sim. Não, mas o cara me faz isso. Mas aí eu ataco então. Ando, ataque ando. Pra cada um da armadilha. Eu ataco e depois ando. Acho que ele fica só em boa. Não, na verdade eu fiquei uma pequena sala grande. Não sei. Queria mudar. Ele é metade também da sala. Se eu subir, vai logo assim. Casar com o personagem passando. Achei que assim, o braço dele podia. Esconder essa coisa na vista. Tá ligado? Ele vai passar só um pouco pro personagem. Vai dar. Vai dar cagaça e vai se esconder. Entendendo que ele virou um cagão porque o Calmer falou que ele é um bosta. Ele tá introspectivo, ele tá. Ah, tá, ele tá em regula. Ele tá emo. Você quer que eu tá em crise existencial. Basicamente. É. Então, você vai chamar um quê? Um passarinho. Tá, eu devo mais algum XP extra pra vocês de hoje. Não consegue. Eu arredondei 500 XP a mais de fichas. Né, e dei 1.800 da armadilha. Deu algum XP extra? Não consegue. Não? Não. Ok, então. Muito obrigado por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Assim que vocês derrotarem o Golem, vocês subirão de nível. A gente pode subir de nível antes. Porque vocês vão lutar contra ele primeiro. Salvado. Não falo. Depois que a gente mudar outro nível, uma luz do céu vai brilhar. Vamos considerar o seguinte: vocês vão derrotar o Golem. Se vocês derrotarem o Golem, sem baixas. Sem baixo. Sem baixo. Sobe 3 níveis. É condição baixo, já. Esses golems tem uma surpresinha também. Sem baixo, já tem 2/3 da vida atirados. Vocês conseguiram isso, vocês subirão de não, nível. Não, recua. Agora só isso, tem as condições pra ser. E como vocês acabaram de acordar, vamos considerar para efeitos de preparação de magia, ganho de habilidades, que vocês já tinham feito essa evolução durante o sono. Relaxa, vai ter baixo. Que a gente é aqui batendo. Olha lá, vai ter baixo. Eu tô uns 2 anos da vida pra. Me corta mais da metade. Relaxa, de vai ter baixo. Então de noite a gente upa. De noite a gente upa. Porque. Não, vai, como você vai ter baixo? Ninguém vai morrer? Eu já perdi 2/3 da vida. O golem. Acabou de chegar, já tá morrendo. Em um turno? Gostei desse golem. Eu vou ativar os outros dois. Vou mandar os barcos de isca. Aí, ó. 3, é? Não, não é mágico. Não, não é mágico. É? Eu vou mandar os barcos de isca. Entrar nele e controlar, ele vai ser meu transformer. Gente, todo mundo com 319.985. Vocês merecem 1000 XP a mais hoje? Você teria tomado o mesmo tanto, então. Só pra ficar reduzido. Não, tô falando tão sério. Acho que valeu 1000 a mais? Tá bem, não, valeu. Eu também acho que não. Não, não valeu. Não vi.